Bom, vou fazer um repetequinho, né? Pra lembrar o que que aconteceu, que já foi um tempinho, né? Nem eu lembro direito, mas não, tô brincando. Bom, vocês tinham retornado para Sigil, voltando do mundo da Cidadela da Eternidade. E quando vocês chegaram de volta às ruas de Sigil, o caos imperava na cidade, porque a tormenta, uma tormenta corrompida pela essência do vazio, se é que algo corrompido que corrompe pode ser mais corrompido ainda, estava invadindo Sigil. No meio da cidade vocês viram aquela nuvem gigantesca de tempestade rubro escura se formando, se expandindo cada vez mais, aquela chuva de ácido inclemente caindo sobre vocês, pessoas morrendo, né, ao redor de vocês por todos os lados, muitas e muitas e muitas pessoas mortas, caídas. Vocês viram algumas poucas pessoas que um pouco mais resistentes sobreviveram à primeira investida da tempestade rubra. E essas pessoas tentando fugir do ataque dos Lefeus que corriam atrás delas. Vocês viram pessoas que abriam portais para escapar de dentro de Sigil. Algumas até conseguiam escapar, outras já não tinham essa mesma sorte. Mas o que vocês viram e que alertou vocês, deixou vocês assim um pouco mais preocupados, foi o seguinte: Sigil é a cidade das portas, a cidade dos portais. Ela é o centro do multiverso, o ponto através do qual vocês podem acessar qualquer lugar do multiverso. E com as pessoas tentando fugir em desespero, abrindo inúmeros portais para tentar escapar dali, elas começaram a deixar esses portais abertos e os Lefeu começaram a invadir outros planos de existência. Com isso, com a tormenta tomando pouco a pouco conta de Sigil, e consequentemente o nada tomando conta de Sigil, porque o Nada e a Tormenta agora são aliados, abre-se a possibilidade de que o Nada possa invadir, sem qualquer restrição, o multiverso inteiro, que no final das contas é o objetivo final dele. Quando vocês chegaram, vocês já imediatamente foram atacados por Lefeus, que cercaram a saúde vocês. Vocês tiveram um duro combate contra esses Lefeu e conseguiram, a duras penas, conseguiram derrotar eles, felizmente. Porém, quanto mais vocês permanecem dentro da área de tormenta, pior fica a situação de vocês, porque vocês sentem suas energias drenadas, o poder mágico de vocês é drenado. Os máximos poderes que vocês conseguiam evocar já não são mais possíveis de serem realizados, porque a própria magia, ela é drenada pela tormenta, é corrompida pela tormenta enfraquecida. Vocês, depois de derrotar esses Lefeu, né, e verem onde que teoricamente se encontra a Lisbeth, né, vocês perguntaram ao único, ele disse: "Ah, fica numa torre negra", descreveu a torre para vocês. É uma torre que ela aparece aí na tela, inclusive. Vocês podem vê-la. Vou pingar aqui na torre, mas está bem fácil de visualizar, né? Tá aqui, ó. Esta torre aqui, ó. É da onde está emanando a área de tormenta, da onde vem uma aura sinistra que vocês sentem a quilômetros de distância. A Toph também sentia daquela direção ali a presença da Lisbeth, agora não sente mais. E aí vocês foram para aquele local. O Griel, após o ataque, ele se ocultou, se escondeu, né? Desapareceu no meio dos prédios ali, de forma furtiva. E a Ciri diz para vocês: vocês salvem a Lisbeth, busquem a Lisbeth, e eu me encarrego de criar uma distração aqui para essas criaturas da tormenta." E quando ela disse isso, ela se metamorfoseou e se transformou num gigantesco Tarrasque. Em forma de Tarrasque, ela abocanhou um pedaço do solo onde vocês estavam, fez um buraco nas ruas da cidade para a prefeitura não tapar depois, exemplo do que acontece no nosso mundo. E saiu voando com vocês, dentro da boca dela, em direção à torre. Quando isso aconteceu, a presença opressora, chamativa de um tarrasque dentro da cidade, a tormenta respondeu com igual ou maior intensidade. E de dentro da nuvem de tempestade que se formou, surgiu uma criatura gigantesca, de aparência horripilante, aberrante, cuja própria presença torce a realidade, torce a sanidade de vocês e exigiu que vocês fizessem um teste aí ferrenho para passar na sanidade. Um dragão da tormenta, um Kaeredran, se manifestou e foi na direção de vocês. A mera presença dessa criatura foi suficiente para quase que enlouquecer vocês, para fazer vocês quase que desmaiarem. E a Toph, visando proteger o único, dizendo que agora ela iria protegê-lo, porque ele tinha que encontrar a mãe dele, né? A Toph abraçou o único. Agora a Toph é até maior do que o único, né? Abraçou o único, protegendo ele da visão daquela criatura horrenda e puxando para si todos os efeitos nocivos que pudessem advir daquilo. Quando então esse dragão ele abre a boca para rugir ou abocanhar, vocês ainda não sabem, vocês. E a Ciri vê diante dela o coelhinho, o maior e mais fofinho coelhinho que ela já viu em toda a existência dela. E deseja muito, muito, muito, muito abraçar esse coelhinho gigante. Né, Ciri? Sim. Sim. Vai abraçar o coelhão? Não. Ah, vai sim. Bom, enquanto isso. Ué? Ah, tá aqui. Enquanto isso. Em outra parte da cidade, ou fora da cidade, vocês não sabem exatamente. A Lisbeth passava por apuros também sozinha, porque ela estava dentro de algum lugar quando ela acordou daquele sarcófago estranho no qual haviam colocado ela e tentou fugir dali, encontrar uma rota de fuga. Só que ela imediatamente foi atacada por dois Lefeus, dois Uctril, que lutaram contra ela. Ignorando o fato de que a Lisbeth já foi um deles também, já os liderou inclusive. E esses dois Uctril lutaram contra a Lisbeth, e a Lisbeth felizmente conseguiu derrotá-los. Não foi fácil, mas ela conseguiu. E depois disso a Lisbeth se viu num lugar estranho, muito estranho, um corredor bizarro que a frente, a parte da frente, era praticamente uma réplica exata do que estava atrás, as costas da Lisbeth. E aí, enquanto ela investigava, ela se deu conta de que, na verdade, ela estava num local de geometria não euclidiana. Um local onde é possível enxergar em curva. E nesse local, um local influenciado pela tormenta, ela se encontrava num salão circular. Ou seja, o que estava à frente dela era o que estava às costas dela, porque ela enxergava ao redor, em curva. Uma coisa bizarra deturpou a mente dela por um momento, mas depois ela se lembrou dos momentos que ela passou no mundo da tormenta e conseguiu entender o que estava acontecendo. Porém, ela teve a mente dela afetada por essas coisas também. E subitamente ela se viu de volta à cidade natal dela, junto com a mãe dela, junto com um amiguinho dela, o Dark, e a cidade sendo atacada por imensos coelhos que matavam as pessoas com suas presas gigantes. E a Lisbeth se viu forçada a lutar contra esses coelhos, portando unicamente uma cenoura e cortando coelho daqui, coelho dali, Os coelhos tentaram atacar a Lisbeth cada vez mais enfraquecida pelos golpes desses coelhos, pelas mordidas. E aí a Lisbeth implorou por ajuda, implorou por proteção. E a proteção surgiu. Ela foi envolta por uma aura protetora que impediu os ataques dos coelhos. A Lisbeth conseguiu se livrar deles, de alguns deles. E finalmente ela conseguiu entender, visualizar o caos dentro do qual ela se encontrava. A Lisbeth estava, na verdade, dentro da torre, e os coelhos que atacavam não eram coelhos, mas sim mais dois Lefeu. E quando ela abre os olhos e entende o que está acontecendo, ela vê um dos Lefeu atravessando uma porta e desaparecendo além dela, indo buscar ajuda. Essa porta é a porta que a Lisbeth abriu momentos antes, tentando escapar desse lugar, e além dessa porta ela sentiu o nada em si. Não uma projeção mental dele, mas sim o nada em pessoa além dessa porta. É como se ele estivesse presente diante dela. Foi então que a Lisbeth enlouqueceu. Isso logo após ela ter encontrado finalmente a última pedra filosofal que vocês buscavam, com o último pedaço do enigma que revela a localização das partes do disco. Que revela a localização da roda da eternidade, a roda do tempo, a roda da vida, a roda das eras, como queiram chamar. E sentiu nessa pedra o pulsar da tormenta. E, pelo conhecimento que ela compartilhou no tempo que teve ligada à tormenta, a Lisbeth sabe que essa pedra aí é o coração da tormenta. E ela sabe que se essa pedra for destruída, a área de tormenta nesse local, ela é destruída também. Só que para que isso aconteça, é necessário destruir o Lorde da Tormenta, ao qual essa pedra está ligada. Você tem que destruir o Lorde, depois destruir a pedra, e aí a área de tormenta ela consegue ser destruída e banida desse local para todo sempre. E a Lisbeth voltou a si, vê que agora ela não está com uma cenoura na mão, mas sim com a sua espada. E a sua espada agora ela emite uma radiação, uma luminosidade vermelha, como se ela estivesse ardendo em brasa, como se fosse um sabre de luz vermelho de um Sith. E a espada inteligente conversa com ela, e é a espada, Lisbeth, ela está emanando uma aura protetora, defendendo você dos ataques desses Lefeu aí, que estão te atacando. E é isso. Fim da sessão. Brincadeira. Fim do repeteco. Vamos partir pra ação, então. Primeiro de tudo, vamos rerolar a iniciativa, que eu acho que a gente já perdeu a ordem dos turnos, né? Sim, senhor. Tem alguma desvantagem? Tem, vocês têm desvantagens, sim. Todo D20 rolado por vocês tem menos 8. E vocês estão com 8 níveis negativos aí. Mas essa iniciativa é pra todo mundo que tá junto, inclusive pra mim? Que você vai rolar a iniciativa também, mas a gente vai rolar dois combates em separado, né? Mas você não tem essa penalidade, Lisbeth. Ah, entendi. Entendeu? Então vamos rolar a iniciativa e tirar 8. Ih, que droga, meu dragão falhou. Tem uma iniciativa podre. Aí rola com desvantagem também, né, Jeff? Eu só tenho menos 8. Só menos 8. Se você tiver alguma coisa que tá te dando desvantagem, você aplica desvantagem, né? Mas não. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, eu acho que não. Tem uma desvantagem de você, mas não afeta a sua iniciativa. Afeta outra coisa. Então, beleza. Eu vou gastar um ponto heróico aqui já, que eu tô metendo louco. Quero que se foda. E eu vou rerolar a iniciativa do meu dragão. Meu charme foi pra o negocinho. Ah, agora melhorou. Nossos bonequinhos estão no mapa já ou não? Estão. Os bonequinhos estão aqui, ó. Dentro da boca da Ciere. Ah, tá. Beleza. Que a Ciere, ela tá com a boca aberta, né? E aí ela abriu a boca pra falar fofinho pro coelhão que tá na frente dela. E aí na hora que ela abre a boca, vocês veem, tem essa visão do dragão, do Kaeredran. Deixa eu ver se consigo uma imagem do Kaeredran pra vocês verem aqui. Porra, mano, só porque eu tirei um crítico, velho. 24 menos 8... Tem uma imagem não muito legal que eu vou botar aqui no Roll20 pra vocês. Não é a melhor das imagens do Dragão da Tormenta, mas é basicamente isso aí. Tá. Ué, vocês estão pondo todos os buffs de buff aí, de... Todo mundo rolou? Rolou. Falta só a da Lisbeth e a dos... O que trio aqui. A minha, eu rolei antes de clicar no token, aí como ia ficar 2 pro C, adiciona o meu que deu 27 aí. 27, o meu deu 24, beleza. Eu tirei crítico, mas é 16 por causa do menos 8. Aí eu já fiz aqui... Eu... 16. Deixa eu rolar dos Lefeu que estão atacando a Lisbeth aqui. Olha, 27, Celerin. É isso. Adicionar turno. Tem forma. 27. Opa. Adiciona aí, cuzão. Você tá em forma de lobo? Não sei. Se você precisar do bonequinho, ele não, tá lá em cima. Tá em forma normal. É, você tá em forma normal, tá certo. Ó, tem um outro bonequinho aqui em cima. Só arrastar lá pra baixo. Só trocar de lugar. Cadê a iniciativa da Lisbeth? Quanto foi? Acho que foi 24. Deixa eu ver, tá aqui em cima, é 24. 24? Ô, Lisbeth tirou uma iniciativa boa. É, não sei se o galera tá tirando, botando os debuff, né? Já tá, cara. Deixa eu botar na ordem aqui. O bom é que foi por ordem mesmo. Tipo, eu tô lá no final mesmo. É, verdade. Ah, que droga. Meu dragão é o último a agir. Que sacanagem, mano. Ah, se fuder, vocês tudo. Tá. Vamos começar lá embaixo, então, onde tá a dona Lisbeth. Lisbeth, primeiro de tudo, rola um D6 pra mim. D6? É. Mano, perdi meu boneco. Perdi meu boneco. Tá no tarrado, tem um monte de boneco aí. 6? Sim, mas eu tava com o lobo lá, eu tava arrastando o normal, aí o normal eu deixei ele aqui. Quer ver? Tirar. Agora o negócio vai durar 6 turnos, quando é pra tirar baixo, eu tiro alto. Tá aqui, amor. Ok, Elizabeth. Não, não é, é outro. Tá anotado aqui. Esse então. Esse é o lobo de lobo, eu tô procurando o forma... 6. O vagabundo. Daqui pra mim. Certo. Aqui, ó. Lisbeth, os dois Lefeu aqui, eles vão cercar você e vão descer a porrada em você. Não posso fazer nada. Pra eles embaterem ele? Não, eles estão batendo em você porque eles ganharam na iniciativa. Os caras tiraram 34, ganharam até da Toff. É. Tá, deixa eu só achar a fichinha deles aqui. De novo, botar a ordem aqui. Então, aqui as fichas, ok. Isso vem pro monitor. Isso vem pro monitor. Vou tirar os lembretes aqui das fichas e botar cola, sair colando o monitor de volta. Ok. Quietinho, vira-lata. Tá. Vamos lá. Deixa eu lembrar como é que eu faço. Eu clico na Lisbeth e clico no ataque aqui. Isto. Oh, caramba. Ah, não. Primeiro eu ataco. 34. Não. Mais 39 ele tem pra atacar. Esse cara ele vai fazer 3 ataques em você, Lisbeth. Ele tem 2 pinças e 1 garra. Esse cara que tá embaixo aí de você. Com certeza acertei o primeiro ataque. Puta que pariu. Com certeza acertei o segundo ataque, é crítico. Deixa eu ver quanto de vida eu tenho aqui, meu Deus. Terceiro ataque. Ui, é quase crítico de novo. 57 acerta, né? Aham. Ok. Vamos ver os ataques do de cima. Os ataques do de cima, do mais fraquinho. Mais 37. 46 te acerta? Acerta. Todo mundo aí acerta. 43 também acerta? Oh. Então acertei todos. Porém, lê aí pra mim sua espada. Onde tá escrito esfera de proteção. Esfera de proteção. Mas tá na minha ficha ou tem que abrir a ficha da espada? Abre a ficha da espada. Melhor, né? Isso. Esfera de proteção, 1,5 metro de raio, nada pode entrar fisicamente ou magicamente de forma simples. Para ser atingido é necessário um teste de resistência e de força. Sua CD de magias mais 10, para conseguir fazer um ataque contra você. Tá, qual que é a sua CD contra magias? É 9 que é a sua proficiência, mais 8, 17, mais seu modificador de carisma. É 7 de carisma. Então 17, 24. Né? Mais 10, 34 então. 39, tem o 5 da fonte. É verdade. Tem o 5 do quê? Da fonte. Da fonte. Ah, ok. Então 39, né? Save entrou de força pra eles. Gente, esses caras aí estão fortes pra caralho. Tá, vou rolar aqui de uma vez que é mais fácil. Barra R 6D20. Quase 19. Com um 19 eu passo. Não. É 19 mais 19, 38. Um deles passa, o primeiro que te atacou, e deu certinho. No terceiro ataque, então ele consegue. Esse que tá de baixo é o Geractrio. Esse tem 3 membros. Ele dá o primeiro ataque, resvala na sua esfera de proteção. Dá o segundo ataque, resvala na sua esfera de proteção com as garras dele. E aí a pinça sai de baixo dele, atinge a sua esfera de proteção. Ela vai penetrando assim pouco a pouco, vai na direção do seu ventre e consegue rasgar e ferir você. Vamos rolar o dano aqui. É dano cortante mágico. Pouquinho, só 42 pontos de dano. Nossa, mas é só o primeiro ataque. Não, foi só o único que acertou. Só que como ele te atingiu, eu gasto uma bonus action dele. E aí ele vai canalizar energia obliterante em você. Então ele vai dar mais um D8. Um D... Ah, caramba. Um D10, na verdade. Ô, cacete. Vai, Roll20. D10 mais 8 de dano obliterante. Então toma mais 16 de dano obliterante. Os 16 você toma mais integral. 16. E reduz seus pontos de vida máximo também. Os 42 você resiste. Você reduz a metade porque você tem a armadura do Ungaka por enquanto. E aí você vai me fazer um saving throw de constituição, que é um teste de concentração pra você manter essa esfera aí ao seu redor. A dificuldade é 21. Pelo menos deu, né? 22. Uia! Uia! Em cima praticamente, hein? Caramba. Ok, ele consegue te ferir, mas você passa... você resiste à dor da pinça dele rasgando você, fazendo desintegrar, desaparecer um pedaço assim do o seu flanco esquerdo, assim, da sua barriga, levando um teco até, inclusive, da armadura que um Gaka fez, certo? Mas você consegue resistir essa dor e manter ali, focada na espada, em manter essa aura protetiva ao seu redor. Toff! Voltei. Toff, você está aí? Aham, tô sim. Toff, você está abraçado ao seu pai em prantos. É o quê? Você está abraçado ao seu pai em prantos. Vocês estão num jardim, no castelo da sua família, em Bielefeld. Seu pai está abraçando você, chorando também. E ele fala pra você: Toff, minha filha, que bom que tudo finalmente acabou. Que bom que você está de volta. Eu tenho tanta coisa pra te dizer. Eu tenho que te pedir perdão por tudo que eu te fiz. Todo o mal que eu lhe causei, minha filha. Eu tenho que me desculpar com você, Toff, por tudo que eu te fiz. Me perdoe, minha filha. Que bom que você está de volta. O que você faz? Bom. A Toff não conhece tão bem o pai dela. Porém, o tanto que ela conhece, saberia reconhecer que ele não daria... Não falaria tais palavras. Não se arrependeria das coisas que ele fez. Pelo menos não por agora. Uhum. Tendo isso em mente, obviamente eu posso reconhecer isso como uma ilusão ou uma parte da loucura que eu tô sofrendo devido ao ataque indireto das criaturas da tormenta. Eu consigo ter essa percepção ou não? Talvez. Ou você vai jogar dois saving throws pra mim. Primeiro, um de inteligência. A dificuldade... Quanto que é a dificuldade? Cadê a inteligência? Inteligência... Aqui. Dificuldade... 35, vai. Foi bem. Tá. 36 menos 8, que eu tenho o esqueminha lá da tormenta, né? Ah, é. Certo. Então, aí... Nem se eu tivesse... Não, se eu tivesse... Deu 24. 24. Não passaria. 24. Você quer gastar ponto heróico, alguma coisa assim? Não passaria, já. Com esses menos 8, eu não passaria nem se tirasse 20. Não, se tirar 20, passa. Mas você pode tentar gastar um ponto heróico aí pra melhorar, sei lá. Não, mas melhorar o quê? Se eu tirar 6 no ponto heróico, não vai dar os 35 precisos. Certo. Então não, a Toff nesse momento ela é tomada pela emoção. O pai tá ali junto, o pai finalmente reconhecendo os pecados dele. A Toff acaba sendo tomada pela emoção, nem para raciocinar logicamente de que isso poderia ser uma ilusão. E aí? E assim, o pai da Toff, ele tá realmente abraçando a Toff, assim, com vontade, com carinho realmente. Uhum. Bom, eu entro então de cabeça, já que a Toff não se ligou, então eu tenho que dançar conforme a música. finalmente, tudo isso acabou, agora eu posso descansar em paz, eu já não aguentava mais, tô exausto. Que bom, minha filha, que bom que você está em casa novamente. Ele olha ao redor, e aí você vê o seu pai, ele esticando a mão assim, né? Não, ele abre as duas mãos. Não. Gritando assim, desesperado, em pânico. E aí você olha ao redor assim, e você vê criaturas horrendas, bizarras, saindo das profundezas mais insanas do inferno. essas criaturas estão cercando você, seu pai, e armadas até os dentes. Ah, é tudo. É, o que, que você faz? Pai, se segura nas minhas costas, a gente vai sair voando daqui. Certo, vocês estão na torre do castelo, tá? Na torre do castelo, tem uma nuvem se formando assim, acima da cabeça de vocês. E uma nuvem de tempestade, um mau agouro total. E você olha assim, você vê a morada do castelo, sabe? Da torre do castelo. Aquele serrilhadinho assim, que forma a muretinha do castelo, tá? A morada ali. E já estão dentro da torre ali, junto com vocês, no topo da torre, essas criaturas. Seu pai, ele olha pra você. Toff, o que você vai fazer? A gente vai sair voando daqui. Eu não posso te perder de novo. Ele abraça você, Toff. E aí ele fala, que bom, minha filha, que bom que vamos poder ficar juntos. Que bom que a gente finalmente vai poder ficar juntos, minha filha. Que bom, Toff, vai ficar tudo bem. Calma, Toff, vai ficar tudo bem. Que bom, ficaremos juntos. O que você faz? Eu disse, a gente vai sair aqui voando. Eu faço um voo e a gente vai sair voando ali. Ok, vocês estão voando. Você vê o condado, o ducado. Não lembro qual que era o título de nobreza do seu pai. Ele, abaixo de vocês ali, ele em chama, sendo destruído. É um caos total, cheio de criaturas demoníacas, destruindo todo o condado onde você passou a sua infância, parte da sua infância, pelo menos, né? É, toda a infância. Já era aborrecente quando saiu de lá. Você vai pra onde? Vou pra algum caminho que eu consiga enxergar, que não tenha sido tomado ainda por essas criaturas. Um caminho que eu consigo perceber que não... Não tá vindo aquele cheiro no ar de maldade, sabe? Certo. O único local que parece não tá tomado por essas criaturas ainda que você vê é uma montanha distante. Pode ser. Eu miro pra lá e acelero o voo. Certo. Quando você vai indo nessa direção, Toff, voando mais rápido que você consegue, muitas dessas criaturas bizarras, elas vêm voando como se fossem insetos gigantescos perseguindo você e seu pai. Seu pai, ele desesperado. Não, não, Toff. Toff, não faça isso, Toff. Toff. Ai, ficaremos tudo bem, Toff. Ficaremos bem. Ficaremos em paz. Não, Toff, temos que voltar. Minha mãe, Toff. Minha mãe. Nossa, Toff, sua mãe. Vamos encontrar sua mãe, Toff. Ficará tudo bem. Né? No alto da montanha, no topo da montanha, ficará tudo bem, Toff. E as criaturas, elas vão voando na sua direção. Toff, você vai fazer pra mim... um teste de destreza, que eu quero ver o quão veloz você vai ser pra fugir dessas criaturas. Então, eu já percebi, obviamente, que é o único que tá me abraçando e me pedindo de eu voar de dentro da boca da Ciri, ok. Só que a Toff não sabe disso, então ela vai falar... Não, pode ficar sossegada, a vovó tá bem. É como se fosse o pai dela falando da mãe, certo? Sim. Ok. Eu quero usar a runa de velocidade já, pra conseguir ser o... São um foguete aí medieval. Certo, use-a. Tá, como que eu faço? Eu só jogo. Você vai querer usar dentro daquilo que você controla ou tentar usar o máximo possível? Nesse caso, Gia, como eu tô. Acho que o mais plausível na situação que eu me encontro, acho que eu tentaria usar o recurso além do que eu consigo. Porque a gente tá fugindo. Eu sou a única fonte de, entre aspas, de sobrevivência do meu pai. Tá. Então acho que eu tentaria extrapolar. Ok. Então joga o seu teste aí de runa da velocidade, vamos ver o quanto sai. Tá. Velocidade. Tá rolado. 38, já. 38, muito bem. Isso já tá descontando os 8? Não sei, Gé. Eu só joguei... 6. Quanto você tem na perícia aí? 6 mais 4. 32. Então não descontou, não. Eu não sei quanto de dado eu tirei ali, que eu não consigo enxergar. Tirou 6. Ah, beleza. Então ele não descontou ainda, não. Não descontou, então deu 30. Então deu 30. Vamos ver 30 aqui. Quão rápido você consegue ser? Ah... Aliás, já posso gastar ponto de ki rerolar e ficar com o segundo resultado? Pode. Tá, eu quero gastar. Eu posso gastar uma inspiração? Pode. Ok. Vai pra lá. Essa porra sempre abre grandão assim pra mim. Tá, então eu vou rolar com vantagem. Seu pai, ele abraça você e fala: vamos, Toff, vamos, minha filha. Vamos mais rápido, isso te inspira. Vamos mais rápido, temos que voltar a ajudar os outros. Vamos, Toff, minha filha. Joguei já. Ó, 2,19. Puta que pariu. Tá, Toff, você atinge velocidade de escape. Pra quem sabe o que isso significa, é rápido pra cacete. A milares, né? É, você atinge velocidade de escape, Toff. E você voa muito rápido com seu pai. Vai na direção daquela montanha. As criaturas vão seguindo você assim até a base da montanha. Você olha pro alto, onde tem uma luz cálida emanando. Uma luz tranquilizadora. E você voa com tudo na direção do topo daquela montanha. Você vai voando, voando, voando, voando, voando, voando, voando, voando. Buscando atingir o topo daquela montanha. As criaturas bizarras, elas ficam pra trás. Não conseguem atingir você. E aí você vai indo, indo, indo, indo, tentando alcançar o topo daquela montanha. E aí subitamente você deixa de voar e você começa a despencar, Toff. Vai despencando, despencando, despencando, despencando. No seu último momento assim de desespero, uma tentativa assim de tentar não cair com seu pai, você se projeta assim no seu voo na direção da montanha pra tentar se agarrar na montanha. Save and throw de destreza, dificuldade 25. Ok. Entrou de destreza. Deixa eu colocar aqui normal. Destreza. Tá descontado aí, já 29. É isso? Isto. Isso aí. Muito bem. Você se joga com o último instante de voo que você tem, você se joga na direção da montanha e se agarra a ela. Mas aí, no caso, meu pai tá agarrado comigo ainda, né? Tá agarrado com você ainda, ele se agarra na montanha também. Toff, Toff, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, estamos seguros. Estamos seguros, temos que voltar pra lá, o que está acontecendo? Minhas magias não funcionam, vai ficar tudo bem, Toff. Mamãe já tá vindo, olha lá. Eu sei, pai, eu já disse pra você que ia ficar tudo bem. Como assim magia? Eu não sabia que sabia fazer magia. Andou aprendendo alguma coisa enquanto tava nesse mundo? Bom, agora a gente pode ficar sossegado aqui dentro. Sim, Toff, vamos ficar em paz. Vamos sim. Tudo vai ficar bem, minha filha, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Pena que a gente deixou a vovó pra trás. Mas peraí, eu não conheci a vovó. Pode rerolar o teste de inteligência. Agora a dificuldade ela cai pra 30. Oh! Ah! Quase, hein? Quase, hein? Ainda não passou. Seu pai ele fica chacoalhando você, abraçando você. Toff, vai ficar bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Acorde, Toff, vai ficar tudo bem. Acorde, Toff, vai ficar tudo bem. Acorde, Toff, vai ficar tudo bem. Acorde, Toff. No início do seu próximo turno, você vai poder rerolar esse teste aí. Beleza. E aí depois você vai descobrir em que lugar que você foi parar. Tá, gente, o que acontece é o seguinte. Dentro da boca da Ciere, a Toff ela tá abraçando o único. Tá? Tinha alguém que tinha ficado inconsciente? Por enquanto, que eu me lembre, não. Não, eu ninguém sei, ficou inconsciente, eu, não. Eu sei que eu tô fudida de insanidade, só sei. É, a Toff tá fudida de insanidade, por isso tá acontecendo isso daí com ela. Mas ninguém ficou inconsciente, não. Dentro da boca da Ciere, gente, o que vocês veem é o seguinte. A Toff é abraçada ao único. O único, Toff, Toff, você está bem, você está bem, você está bem. Ela, sim, pai, sim, que bom, pai, está tudo bem, tudo vai ficar bem, pai. Tudo vai ficar bem. Ela olha pra vocês assim ao redor. Não, pai, eles não vão nos pegar, eles não vão nos pegar. Vamos embora, pai, segura firme em mim, vamos voar. O único, voar? Não, Toff, temos que ficar juntos, temos que ficar juntos. Vai ficar tudo bem, pai. A Toff agarra o único e sai voando numa velocidade praticamente inconcebível. Dezenas de lefeus. Voadores vão atrás da Toff e ela sai, vai embora, voando pra bem longe de vocês. Vocês podem jogar aí um teste de percepção pra tentar ver pra onde que a Toff foi. Dificuldade 25. Eu tenho 20 natural. Ah, que beleza. Meus parabéns, 20 natural. Dá 40 se é menos 8, tá? Tá. É, a dificuldade era 25, é baixinha, né? Ok, beleza. Deixa eu só fazer uma anotação aqui rapidinho. Faz um olhinho. Você vai fazer lá ou tá? Tá, beleza. Todo mundo passou? Ih, cadê o Roll20? Achei. Quem não passou no teste? Só o Celerinho, né? Só se ele passou. Só se ele passou. Ah, é um... O Marine também não passa, né? Tá. Puta, justa se ele. Caralho, mano. Era a única que tinha pra ver, né? Que tá fora, né? E que tá louquinha de pedra. É verdade, velho. Fumou um cogumelo por nada, velho. É. Se ele sai uma mosca da sua boca. E essa mosca, ela voa pra bem longe de onde você está. Mas você não se importa com essa mosca, porque diante de você tá o coelhinho mais fofinho que você já viu no universo. Celerinho, o que você faz? Tá todo mundo louco. Oba! Ai, meu Deus. Calma aí. Fazer pipi, já vou. Se você quiser tentar olhar novamente pra onde a tua foi, você pode. Agora eu vou tentar. Você rerola o teste e a dificuldade. Teoricamente, dificuldade baixa pra 20. Eu joguei um teste que eu sabia que tinha alguma coisa errada. Sim, você jogou um teste pra desconfiar. Um coelhinho não faz o menor sentido, né? Ali é, você tava enfrentando. Eu não tinha um coelhinho ali sabendo onde eu tava. É, sim, sim. Você sempre tinha que ter alguma coisa estranha. Pode jogar um save intro de sabedoria se ele. É, não deu certo não, meu. Yeah. Não deu, Celerinho? Não. Caramba, puta que azar. Tá, você olha assim pra fora, tem aquela coisa opressora diante de você, aquele dragão gigantesco, corrompido pela tormenta, uma aberração total, uma ofensa, uma blasfêmia contra o deus dos dragões, tá diante de você, Celerinho. Uma blasfêmia contra você, agora um deus dracônico também. Tá diante de você, o que, que você faz? Tá. Ok. Eu vou ir lá fora. Assim, ficar na boca, assim, bem na pontinha da língua. Aham. Você não pertence a esse mundo. Sua criação não é natural. Você deveria ter vergonha de quem você é. E aí eu vou lançar confusão mesmo. Beleza. Lance sua confusão. Ah, você que tem que fazer o seu. Faz o teste aí. Ah, eu que tenho que fazer. Que droga. É, parece que ele já lançou a confusão. Qual que é o efeito da confusão? Que condição que se aplica quando a pessoa fica confusa? Ué, confusa? Boa pergunta, eu vou ver aqui. Vê pra mim se tem alguma condição mental específica. Que ele tem algumas imunidades aqui. Tá. Qual que era a dificuldade da Tamiris? Que ela tem menos 3 de debuff, porque ela tem mais 5 de buff. Não, o meu debuff eu já tirei, cara. Eu tenho só menos 1 aí. Sabe o que é legal, Jé? Vai dar 35, vai dar. Não tem condição nenhuma. Então beleza, então ele eu pode ser afetado. A imune a charme não pega, mas esse aqui não. Ele não é imune a efeitos mentais, esse aqui não. Ô, Toff, rola um save intro de constituição, dificuldade 51 aí, vai. Baixinho a dificuldade. Acho que ia estar no banheiro. Ah, tá no banheiro, beleza. Tá, Celerinho, vamos lá. Eu tenho que jogar um save intro de sabedoria? Sabedoria. A Toff, a montanha da Toff é o dragão, velho. Sabedoria tem mais 29. Ah, falhei por um. Falhei? Não, nem fudeu. Passou. Passei? Ah, é, vê direito. Pra... Vê direito, deixa isso aí que eu ia gastar meu ponto heróico aqui, é, rapaz. Tá confundindo com o da Nisbet, que era 39. Ah, então passei, então de boa. Ele não fica confuso. Quer jogar um D6 aí pra piorar minha situação? Ou não compensa? Calma aí, eu tô pensando. Pense, sim, pense. Por quê? Ah, muito bem, é. Faz isso, faz aquilo, cozinha isso, espera isso, na mão. Mãe, faz um molho assim. Pega azeite, põe pra esquentar, põe um pouco de shoyu, põe um pouco de maisena, só pra ele dar uma engrossadinha. Para aí, caraca! Tá, vou gastar um meu aqui então também. Gasto? Vai tirar um. Eu vou gastar, que se foda. Tá gastado aí. Ei, calma aí, eu posso rerolar o meu D20? Vai tirar um de qualquer jeito. Eu acho que compensa rolar o D20 de novo. Vamos rerolar o D20, vai. Tenho mais... sabedoria, mais 29. Nossa, ah, linda. Toma essa aí, rapá. Não deixou de tirar um, velho. Não vem que não tem. Me fez gastar ponto heróico. Sim. Tô gastando recurso aqui, beleza. Selenin, você vai e faz a magia, você percebe. A mente dessa criatura é extremamente intrincada, labiríntica, pior do que a mente de todos os Minotauros de Arton somadas, tá? E você não consegue penetrar na mente dele pra tentar distorcer a mente dessa criatura. E aí, que agora? O que você faz agora? Eu vou voltar pra dentro do Tarrasque. Vai ficar lá dentro? Beiradinha magia, voltou. Não, eu não entendo, não entendo porque que você foi até a beiradinha. Dava pra fazer dali até também, se quisesse. Não, mas não, beleza. Aqui tá de boa. Não, tranquilo. Ok, então vai, depois do Celerim. Se ele... Quanto que deu o seu teste de sabedoria pra resistir ao coelhão? Deu... Acho que ela tá resolvendo uma coisa com a mãe dela, mas 35, tá aí, ó. 35? É. Tá, passou. Você olha, você chacoalha a cabeça assim, cara, mas não faz sentido ter um coelho aqui. Eu não tava lutando. Aí você chacoalha a cabeça, olha diante de você e você... Ah, e vocês têm visão da verdade, né? Eu tenho visão da verdade também. Não é ilusão, não é ilusão, é um delírio, né? E aí você vê por trás daquele coelho ali, dentro daquele coelho, aquela criatura aberrante, gigantesca, totalmente distorcida diante de você, e você se dá conta do que tá acontecendo e sua visão ela volta ao normal. Né? Você não tá num campo florido mais, você tá de volta à cidade de Sigil, castigada pela tormenta que desaba sobre ela. Diante de você um imenso dragão da tormenta com a bocarra aberta, uma bocarra cujo tamanho rivaliza com sua borra de Tarrasque, pronto pra atacar você e seus companheiros dentro de si. O que você faz? Olha assim, eu penso, é, não é tão diferente do coelhão esse dragão, né? Mas tudo bem. E aí? Sieri? Nós não te ouvimos. Passar por ele. Passar por ele? Só escutei o passar por ele. Tá nos ouvindo? Tô ouvindo. Mas cortou tudo que você falou aí. Eu vou atacar ele. Você vai atacar o meu dragãozinho. Tá. Ataque-o. De que forma? Quero provocá-lo. Provocá-lo? Quero como provocar-te. Assim? Você quer fazer um tese perícia, isso aí, pra chamar a atenção dele pra você? Ah. Ele tá vindo muito afobado pra cima de mim? Sim. Sim? Sim. Ele acabou de sair da área de tormenta, viu uma presa do tamanho dele, já foi pra cima de você. É o Godzilla e o King Kong. É isso aí. Porque eu quero me mover pra cá, ó. Peraí, não dá pra girar esse. Deixa eu ver onde que dá. Dá pra girar você, sim. Quero ver onde que é o pra cá. É pra baixo, pra cá eu quero me girar, entendeu? De frente pra ele, mais ou menos assim, ó. Tá. Tá na bunda. Eu não consigo girar. Eu giro você. Ah, então tá bom. Gira eu aí. Peraí que tá na bundinha dele aqui. Só achar o pontinho de giro aqui que... É, eu não achei o pontinho de giro. É, tá difícil de enxergar. Achei. Tem que dar zoom pra enxergar essa bostica aqui. Ah, tá. Aí tá bom. Aê. Aê. Ixi, agora tá sentindo o CC agora. E tipo qual assim, que Siri, é a distância minha até da torre? Sua até a torre? Ah, é curta ali, né? Deixa eu ver se essa trena tá em escala. Ah, tá uns 30 metros mais ou menos, 50 metros por aí. Não sei se isso tá na escala. Deixa eu mover o grupo pra dentro da sua boca aqui. Só um momento. Mas tu acha que eu conseguiria acertar um ataque nessa torre? Na torre? Não, você não tem alcance pra isso. A não, ser que você usar magia, um sopro, alguma coisa assim. Um ataque à distância, sim. É, seria tipo um sopro, seria. Sim, isso é possível. Possível? Aham. Então eu vou fazer. Vai? Eu vou cuspir os meus amigos na torre. Passa, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, velho. Tipo, você não vai dar dano na torre. Virei um ralfo, hein? Na torre não vai dar dano, vai dar dano em quem for cuspido. É tipo, eu tô pensando, eu falei, caralho, vai dar dano na torre, vai dar dano em nós. Eu vou mandar uma mensagem mental pros caras, assim, ó, se prepara aí, eu vou jogar vocês na torre. Ok, ah, o Grial tá dentro também. Eles aqui. Eu acho que ela tá louca. Cuspi eles na torre. Seu justo, Lerim. Legal, faz um ataque à distância contra a torre. Um ataque à distância? Andando? Sério? Qual que é o dano que vai dar nisso aí? Caralho, que da hora. Um D amigo. 3 metros, 3, 1D6 pra cada 3 metros de distância. Tá, né? Não desligaram o fogo amigo. 10D6 vai ser de dano. Não desativaram o fogo amigo nesse jogo, velho. Ah, você tá de boa que você é monge, né, Di? E a gente? Ele não tá nem lá, fi. Ele já tá na torre, fi. É, então. Não, você tá no dragão. Quem não, vai quitar agora? O problema é se ela acertar eu lá na torre. Aí vai ser um tiro alvo. Que foi? Tá no que você acha que esses dois é a D4 aí? Não sabe se é o dragão. É o que é da classe, esse que eu posso jogar. É porque eu quero muito acertar, então eu já tô usando um bônus que eu posso. Ah, beleza. Tá, você mira na torre. 19 no ataque com o Tarrasque. Fecha a boca. Prende o ar assim. Então e aí. 49 vai dar. Você dá aquela catarrada, cospa aquela bola de. Meu Deus do céu. Aquela bola de saliva gosmenta de Tarrasque com seus três amiguinhos lá dentro. O Murray, o Celerin e o Griel. Vocês veem isso. Vocês estão lá dentro, vocês escutam na mente de vocês a Ciere. Se prepara que eu vou jogar vocês na torre. A boca dela se fecha. A língua dela pressiona vocês contra o céu da boca. Vocês escutam aquele ronco vindo do fundo da garganta dela. E aí subitamente a boca dela se abre e vê uma bola assim, líquida, gosmenta atrás de vocês, envolve vocês e joga vocês com tudo assim. Vocês vão indo na direção à torre. Subitamente vocês vão vendo assim o lado de fora tudo avermelhado da cidade, certo? E aí vocês veem uma torre se aproximando diante de vocês, cada vez mais perto, quando aquela bola de gosma de cuspe explode contra essa torre. Vocês têm alguma reação que vocês possam fazer para evitar o dano? tipo, ativar o anel de vocês a reação. Amor, enquanto isso eu vou fazer um ataque se... aqui, tá no, bom, no bichão. Eu não sei se cagosmo daria pra gente, tipo, abrir a asa pra tentar, tipo, amortecer o negócio, mas por causa do catarro que tá na gente, né? Porque imagina a quantidade de catarro. Talvez. Eu quero saber justamente isso aí. Se vocês têm alguma coisa mágica que permita evitar o dano, é fácil. Gastou reação, ativou, acabou. Não tem dano. Ah, não sei se... Se daria, né? Se não tiver coisa mágica, se for, por exemplo, abrir as asas, aí são outros 500. Eu não sei se o anel funciona como reação, mano. Isso aí teria que ver com o Ariel, né? Alguém lembra se o anel é reação ou não? Depende do que for do anel. Você quer fazer o quê? Tá todo mundo de boa, porque eu tenho queda suave. Ah, então tá, então sossegado. Vai até 5 pessoas. Então tá de boa. Não, então beleza, então tranquilo. Mas no caso, ô Gui, você tem queda suave, você não tem catarrada suave. É uma queda catarrada. Amor, 28 eu acerto o candanguinho? O dragão? Mas nem passa perto. Não, então peraí, vamos ver os outros ataques. Quer dizer, você ergue a sua garra, você tá atacando garra ou mordida? Deixa eu ver aqui, caralho. Ô, Sere, uma inspiração pra você pela cuspida, viu? Obrigado. Foi da hora. Ó, eu vou usar... E uma inspiração pra Toph, por ter ficado no off, no on, mesmo se fudendo. É? Chifre? Eu vou dar chifre, é porque eu posso dar 5 ataques. Certo. Então eu vou dar chifre... Garra, mordida, o guspe, né? Aham. Uhum. E a cauda. Dá pra dar todos os ataques dele. Então joga seus ataques aí. Eu já joguei. Já jogou? Esses aqui foram os resultados? Esse aí é só o D20, né? Aí é mais 19. Mais 19? É. Tá, eu acho que você não vai acertar nenhum, tá? Nenhum? Nem o 19? Nem o 19. Deu só 36 aí com o seu 17. Mano, daí só acerta com 20 esse cara, velho. Porque acertou automático. Sere, você até atinge ele. Você bate, tromba, porque é um corpo colossal do seu tamanho, tá? Que se esquiva, se move vagarosamente como você, devido ao tamanho que vocês têm, certo? Você atinge ele com seus chifres, bate nele com suas garras, abocanha ele, chicoteia com sua cauda por cima da sua cabeça, atinge ele, enquanto ele vai morosamente se virando na sua direção para revidar e parecendo que não sentiu nada, nenhum dos seus ataques. Tá? Você sente que a carapaça dele é extremamente resistente, muito mais resistente do que a sua própria. E você é um tarrasque, esse ele. Tá? A cada golpe que você dá, quando você dá um soco assim, com sua mão fechada nele assim, você percebe que não arranha ele. E no local onde você atingiu ele, você vê milhares de olhinhos abrindo assim, no local onde você atingiu, encarando você assim com fúria, com ódio. Os demais, vocês vão assim, quando a bola ela explode, quando se choca contra a torre, o Celerim ele estala os dedos, faz uma magia, vocês são envoltos pela aura mágica do Celerim, e vocês param no ar, e vocês veem, como se fosse em câmera lenta, uma onda de cuspe atravessando vocês, se espatifando contra a torre, tá? E retornando na direção de vocês, na forma de uma chuva, assim, de uma garoa bem, bem forte, assim, banhando vocês novamente. E aí vocês vão lentamente, assim, se aproximando da torre e descendo lentamente em direção ao chão. Tem mais ações, Sere? Eu já tô aqui na torre, do lado da torre. O restante já... Moveu. Pra cá. Isso, não tem mais ações, não. Beleza, então você, Lisbeth. Celerinho na torre. E o Grial na torre. Ô, Anix, olha a sua torre aqui, ó. E o Theon na. Ai, sai, dragão, você fica. Você viu, Anix? Aonde? Aqui, ó. Sua torre aqui, ó. Onde eu tô pingando? E onde é que vocês estão? Tá aqui, ó. O grupo tá aqui, ó. Eu não tô vendo. Ah. O Anex não tá aqui, não. É, ele tá aqui. O Anex tá em outro, aqui, tá em outro lugar. Não tá aí também, não. Tá em outro lugar. Vamos lá, Lisbeth, você, o que você vai fazer? Deixa eu descer lá pra baixo agora. Certo, eles estão me atacando, né? Me atacou. Sim. Bem forte. Bem forte, sem dó nem piedade, eles estão atacando, ferindo você. Eu tô mal, muito mal. Uhum. Eu sei que eu tenho que me curar, mas eu vou correr o risco. Eu quero jogar vingança decisiva. Pelo menos eu consigo atacar ele e tirar um crítico, independente do... Se eu atacar, é considerado crítico. Certo. São dois, né? São dois. Eu tenho que fazer essa ação antes, ou se eu não conseguir... Você vai fazer uma jogada de ataque e se você acertar é crítico. Independente do valor, certo, que você tirar. Você precisa só acertar. É uma vez isso por dia, né, que faz isso. Pra um ataque só, né? Ou pra todos os ataques. É um ataque só. É uma vez só que você pode usar isso. Ao menos então, você gasta ponto herói que use de novo. É uma boa ideia. Eu vou jogar uma vez. Tá. Eu vou dar ali uma vez. Vou fazer um ataque na vez por aí. A Lisby tá em danger lá, tá em choque. Qual que você tá atacando? Três garras ou duas garras? Eu tô... O que me feriu primeiro. O três garras. Mais forte dos dois. Que... Vou jogar os três ataques já. E o que eu quero acabar primeiro é o que conseguiu passar minha barreira de proteção. Que foi o que consegui ter. Tá. Esses são seus três ataques? São os meus três ataques. Tá, os três ataques atingem ele e o primeiro ataque foi um crítico. Porque você gastou o poder, né? Isso. Então, beleza. Três ataques atingem ele e o primeiro ataque é crítico. Certo. Joga aí os danos. Só clicar ali na espada. No chat ali onde tá escrito espada e já vai calculando os danos. Isso. Vai mais uma vez. Um dano razoavelmente razoável. Tá usando em todos os Divine Smite ou não? Teria que gastar um slot. Deixa eu ver quantos eu tenho ainda. É, tá usando. Ele já tem um normal aí que. Que causa dano extra, né? E se usar o Divine Smite ainda vai mais sim. Dano. Deixa eu computar quanto de dano que o cara tomou aqui. Tá, o dano cortante ele não tem resistência aqui porque é cortante mágico. Então, menos 32, menos 33. Depois a quantidade de dado que você joga no primeiro ataque, por causa do que é considerado crítico. O fogo ele tem resistência. O fogo ele tem resistência. Então. O Celerin falou que é mais 3 D10, mais 5 D8, mais 6 no primeiro golpe. Não é isso, não? Ele é... É porque foi crítico, e como não estava marcado como crítico, ele não rola sozinho. Exato. Ah, entendi. Eu separei só os dados pra ele rolar, tirei os atributos. Ah, pode só clicar no dano aí de novo, de boa. Pode ser. Joga um outro dano. Total. Ah não, só os dados, não vai somar a força. É fácil, só subtrair a força. Acho que é só subtrair a força dela, mais fácil. Ou joga esses dados que tá aí, Dê. Você que sabe. Se quiser, joga o dano de novo e subtrai a força, ou joga esses dados que ele tá falando aí. R barra esses dados, né? Isso, barra R, e aí você joga 3D10, mais 5D8, mais 1D6. Ih, que monte de dadinho. É isso mesmo. Mais 32. Certo. Igualzinho, Lisbeth, você vira na direção dele e começa a fatiar ele, tá? A causar grande quantidade de dano nele. Vocês conseguem ver a barrinha de vida do bichinho? De tá qual bichinho? Desse que tá atacando a Lisbeth. Tá muito pequenininho. Tá lá embaixo. Não tô enxergando nem nós no mapa. É, só dá um zoom, Elizabeth. Agora eu vi. Não sabia que tava lá embaixo. É, tá lá embaixo. Dá pra ver, sim. Dá pra ver, né? Mas não dá pra ver quanto de vida total ele tem, né? Os pontos de vida dele vocês não enxergam. Só vê a barrinha vermelha, né? Legal isso aí. Tá, Elizabeth, você desfere esses três ataques ferozes contra ele. Ele fica bastante ferido, você arranca praticamente metade do corpo dele, uma das pinças dele você arranca fora, certo? Mas ele continua em pé, parece que ele não sente dor, é como se ele fosse imune à dor, e continua querendo te atacar. O que você faz? Eu vou usar bonus action de... deixa eu ver se tem alguma magia de... dá pra usar... Ah, não dá pra ajudar muito não. Eu vou dar uma magia de primeiro nível. Eu vou usar Escudo da Fé de bonus action. Ok. Beleza. É já... mais dois, né, que eu acrescento a... Isso. É isso, né? Acho que é mais dois. Dá 37. É. Melhora um pouquinho. Beleza, não vai fazer mais nada, vai se mover. Ô, Lisbeth, você tá esquecendo uma coisa, você está em fúria, né? Sim, sim. Então mas você faz pode. Diferença? Faz, com certeza. Pelo poder da sua espada, você. Cadê? Você tem dano extra da fúria. Cadê o dano extra? E não pode botar magia. É, não pode fazer magia, tem razão. Esquece o escudo da fé, mas você vai causar mais dano nele. Certo. Quanto que eu uso de dado? E. Por você. Cadê? Caramba. Aqui, achei. Tá, você joga mais... mais 6 de dano extra em cada um dos ataques da fúria. Então eu tenho que computar aqui. E se você quiser, você pode gastar bonus action para dar mais um ataque nele. Quero dar mais um ataque. Então vai. Manda bala. 20. Será que eu acerto? Sim. 47 acerta ele, sim. Pode jogar o dano aí. Vai gastar o Divine Smite ou não? Vou gastar um Divine Smite. Ah, eu gastava um slotão aí. É já pra zerar a vida dele, né? Vou gastar mais... magia de segundo nível pra jogar Divine Smite. São 3 Divine? Como é que é? Se eu usar slot de segundo nível, eu gasto quanto de Divine Smite? 4D10. 2D10... Aí você vai gastar um D10 a mais, né? Ó, o celeiro impostou aí. Eu já tenho de cabeça. 4D10, isso aí. Valeu, Gui. Então joga aí 4D10 extras. Tira bom o resultado, hein? Meu Deus. É, mais ou menos. Quanto deu aí? 25. O Divine Smite é radiante, né? Isso. Puta que pariu. Muito bem. Lisbeth, joga 2d10 e substitui seus pontos de vida temporários, se eles forem maiores, menores do que o que você vai tirar agora. Tá morto. Aí, adiciona 7 nos seus pontos de vida temporária. Cria um, usa uma dessas barrinhas aí extras. É 2d10 mesmo? Vampirismo. Vamos matar uma criatura, ganha 2d10 pontos de vida temporária. Isso aí. Boa. Isso aí, dona Lisbeth. Você ainda pode se mover se quiser. Ainda tem ponto heróico pra, se quiser, utilizar também. O cara morreu ou morreu, né? Morreu. Seria bom usar esse ponto. Dá os 3 ataques nele, né? Ele fica extremamente ferido e você desfere um último golpe contra ele. Degola ele, a cabeça dele sai rolando. Usa ponto heróico, tenta pegar pulso de ação pra você poder atacar tudo de novo. E é estranho que você vê a cabeça dele se afastando de você, mas vindo por trás de você. É uma coisa assim muito esquisita. Eu posso usar o ponto heróico e fazer tudo no outro adversário? Fazer um pulso de ação? Pode, menos ação bônus. Sua ação inteira você tem, ação bônus você não vai ter. Você vai ter só os 3 ataques. Ah, então. Não, mas tá bom. Então vai. Mais um ataque. É que você tem bastante vida temporária. Não tem bastante, não. Tem 7. Vida temporária não acumula, Lucas. Ela só substitui. Não, sim, mas ela não tinha da... Acertou os 3. Da última sessão? Então, mas não acumula, só substitui. E o máximo que vai ter é 2d10. No máximo 20. Ah tá, ela vai pegar, tipo, vai sempre rerolar os 2d10 e aí vai... Isso, sempre fica com mais alto. Ah, tá. Nossa. Peraí, deixa eu pegar... Eu não aprendi essa habilidade antes de entrar na cachoeira pra poder ver cá de 12. Não foi? O terceiro dano não rolou, Dê. Não. É o terceiro ataque rolou agora. Ah, não. É, acabou de rolar agora. Ah, não. Eu posso adicionar Divine Smite nesse ou não? Pode, não gasta ação, né? Vou rolar então mais um slot, deixa eu ver de qual. Você só de pode usar terceiro, uma vez? Um slot de terceiro nível. Dê, pra jogar crítico o seu negócio, você só pode usar uma vez? Só uma vez por turno. Mais um slot de terceiro nível. É, são 5d10, então? Gastou? Divine Smite? Deixa eu jogar aqui. Mas você vai gastar slot ou vai usar o normal, né? Vou gastar slot. Você escolhe o slot que você gasta, né, na verdade. Nossa, tá bom, viu? ¿29 é o total? Isso. Uhum. Caralho, vida, o cara já era. Vai ver o cara ficar com um divido e me mata. Tá. Dano radiante, ele tem resistência. Então é a metade, menos 14. E, Lisbeth, você vira no outro, começa a desferir os seus golpes, ele vai cedendo aos seus golpes, pouco a pouco, até que finalmente você crava a sua espada no peito dele, ergue assim e divide o corpo dele, ó, em duas partes. As duas partes caem, uma pra cada lado, e ele tá morto, com menos 1 de vida. Nice. Tá bom. Foi por pouco. Vaza daí agora de você trombar mais bichinho desse, filho. É, então, agora não dá pra movimentar, né? Então, o vazar daí é que são elas, né? Você pode se mexer, você pode se deslocar aí, fazer seu movimento normal. Sério, certo, mas eu não consigo me esconder em nenhum lugar aí, né? É meio difícil se esconder, né? Porque todo mundo enxerga em curva aí. Complicadinho. Eu posso... Nossa, tem isso aí. Eu posso me fingir de morto. Só que eu tenho que proteger a pedra, né, também. É, você tá com a pedra, você tá carregando essa pedra aí, tá? Carrega não, né? Botou no chão pra lutar agora, né? Mas você tá junto com essa pedra aí. Eu não consigo colocar essa pedra na minha mochila? Minha mochila não portaria ela? Sua mochila é uma mochila mágica, não é? Isso. Pode tentar. Abre ela pra ver se a mochila tá funcionando. Ai, meu Deus, eu tenho medo de fazer merda aqui. Mas enfim, eu abro a mochila, eu vou correr esse risco. Eu vou colocar a pedra dentro da minha mochila. Tá. Meu Tamires, Deus, preciso da sua consultoria. Diga, mestre. Me ajuda aí que eu acho que deu merda. Você ouviu o que a Lisby tá fazendo? Não ouvi, amor. Meu Deus do céu. Ela tá colocando a pedra dela na mochila de carga dela. Oh, shit. Ô, Gê. A pedra é um portal, né? Então, eu ia falar isso agora. É. Ai, cacete. Amor, você tava atento a isso, né, amor? Ou você esqueceu? Que a pedra era um portal, que se você coloca um portal dentro do portal, dá uma bosta muito grande. Mas será que a Lisbeth sabe disso? Faz um teste de inteligência. Eu sei, pega. A Lisbeth sabe. A Lisbeth sabe porque eu fiz o teste e concluiu que aquilo ali é o portal. E concluiu que pra destruir aquilo, tem que destruir o bichinho lá. É, concluiu que é um portal, beleza, mas ela tem esse conhecimento de que um portal dentro de outro portal desporta tudo? Então, exatamente. Por ela não ter esse conhecimento, ela vai fazer isso. É, então. Pra mim seria mais justo ela fazer um teste. É, sim. Ô, Lisbeth, você tem a perícia arcana aí? Se a Lisbeth souber, a Denise também sabe. Automaticamente ela fez sem pensar na hora. Certo. Ok. Não, são tudo válidos, aí vai a questão do mestre. O pior é que não é de todo mal, porque vai acabar destruindo a pedra. Mas a Lisbeth também. Não é de todo mal. O nosso porém é justamente isso, eu não queria que ela seja destruída. Ok, tenho... ok, falou, fez. A única coisa que eu quero saber é, eu falei pra ela na sessão passada, falei umas 15 vezes. Leia o que tá escrito na pedra, decora, porque se der bosta, pelo menos a gente sabe o que tá escrito. Ela não fez isso até agora. Só pra deixar claro. Só pra constar. Refazer a... Refazer a... Já fiz, né? Tá, deixa eu ver aqui. Isso vai causar um dano. Ô Gui, você lembra aí, ó, quando você destrói o... A esfera de obliteração lá, o buraco portátil. Como é que é o dano que causa isso? Eu acho que não é dano nenhum, né? Ele faz um buraco negro e fica sudando. Eu não lembro se tem dano. Meu Deus. Puta que pariu. Faz como se fosse o cajado, então. É, tipo o cajado. O cajado tá aqui comigo. É. Eu acho que não tá, não. Tá aqui não, na minha frente. Do mestre. Ah, no livro do mestre. Então no livro aqui, ó. Staff of fucking yourself. Procura aí depois Bag of Holding, vê se tem alguma regra aí. É, eu vou olhar já. Seguração aí. Rapiducho. Ataque na mão. Bag of Holding. No Bag of Holding não fala, vamos ver no Portable Hole. Caraca, mano. Eu acho que a Lisbeth vai poder rolar um teste de inteligência aí, ou arcana, se tiver a perícia, pra saber o resultado disso. Colocar o buraco portátil dentro de um espaço extradimensional, como criado por uma Bag of Holding, destrói os dois itens e abre um portal para o plano astral. Então tá de boa. Qualquer criatura é succionada para dentro dele. Jogada numa localização aleatória. Caraca. Lisbeth. Save entrou de força. De força. Tira 20 nesse dado, pelo amor. Certinho, muito bom. Você tira a mochila das costas, bota a mochila no chão, aí você pega a pedra, facilmente você consegue erguer aquela pedra. Ela parece não ter peso, tá? E aí você abre o buraco e você olha, lá dentro você vê um espaço praticamente infinito, todas as suas coisas acomodadinhas ali. Aí você cata a pedra assim com uma mão só, e aí você enfia ali a pedra. Quando você enfia a pedra ali, tá? Algo estranho acontece. Você olha a pedra e na pedra começa a surgir rachaduras pulsantes, emitindo um brilho azulado escuro. A sua mochila de carga, ela também ela começa a exibir nela assim, rachaduras emitindo um brilho dourado. E aí a sua mochila, ela explode e implode. Quando ela implode assim, quando ela explode, ela abre um portal, tá? Que começa a sugar tudo pra dentro dele, certo? E imediatamente esse portal se fecha. Você se agarra no chão ali pra não ser sugada pelo portal, certo? E imediatamente esse portal ele se fecha, só que aí acontece algo estranho. Ele se abre novamente e cospe tudo que tava dentro da sua mochila pra fora. Tudo é cuspido ali em você. Joga um save and throw de destreza agora. Dificuldade 20. Destreza é isso? Mas destreza isso. É ruim pra caramba. Dificuldade é 20, é baixinha. Passou. Boa, boa. As coisas que estão lá dentro, elas explodem. Vêm na sua direção com tudo. Todos os objetos que você tem lá dentro. Você tem o que lá dentro? Tem espada? Tem machado? O que você tem lá dentro que possa te ferir? Fora a pedra que vem com tudo na sua cabeça e você desvia. Espada. Tem espada? Vêm as espadas assim, você vai desviando as espadas. Elas esparramam por todos os cantos assim desse corredor circular. Aí todas as suas coisas. O negócio, ele abre um portal, suga tudo o portal, ele fecha. Ele não fecha completamente, ele se abre novamente e cospe tudo de volta na sua direção. Inclusive a pedra, e a pedra ela está intacta. Pode jogar um teste de inteligência, ou arcana se você tiver. Não, tá. Entendi porque a pedra não destruiu. Deixa eu ver qual que é a melhor, quer dizer, qual que é a menos pior. Inteligência é menos pior. Você não tem a perícia arcana? Marcadinha? Não tem. Não tem? Não tá. Tem. Ok. 30, 24, né? Bom teste. Joga um outro teste agora com vantagem. Inteligência. Foi. Nossa, não mudou muita coisa, não. 25. Não, tá bom. Deixa eu ver se não tem nenhuma exceção à regra aqui. Não, não tem, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você... Rodeu no segundo teste. No segundo teste a dificuldade é mais baixa também, né? De ser com vantagem. Quando você enfia a pedra ali dentro, você imediatamente se toca. A pedra é o coração da tormenta. Ela é o portal do qual emana o mundo da tormenta. E você está colocando isso dentro de um portal mágico. Dentro de um espaço extradimensional. Uma dimensão de bolso. E você lembra que no início das aventuras de você com o restante do grupo, em algum momento foi comentado de fazer isso, né, de colocar um buraco portátil amarrado numa flecha para disparar a flecha e causar e sugar a pessoa para dentro do buraco negro que se abre, certo? Então você imediatamente você se toca de que você cometeu esse erro, você colocou uma dimensão, um portal dentro de uma dimensão de bolso e causou a destruição de ambas, certo? Porém, as duas não se destruíram pelo seguinte. Você se lembra agora que o coração da tormenta está ligado ao Lorde da Tormenta. O coração da tormenta ele só pode ser destruído se o Lorde da Tormenta for destruído também. Não necessariamente antes, pode acontecer a destruição dos dois ao mesmo tempo, mas o Lorde da Tormenta tem que ser destruído também. Por isso que ele, vamos dizer assim, ele meio que se regenerou da destruição que teria sido causada a ele. E, por fim, você sabe que, pelas conversas que teve com o grupo, que isso, todas as coisas que estavam dentro da sua mochila, elas deveriam ser sugadas para um outro plano de existência. Tá? Você se lembra vagamente alguém comentando, né, que seria o plano astral ou planetário, você não se recorda exatamente que plano seria esse, mas você sabe que seria sugado para algum outro plano de existência. Tentou e isso começou a acontecer, mas algo impediu isso de acontecer. E você, quando você olhou para dentro desse portal que se formou, sugou tudo e se fechou, e assim você esperava ver alguma coisa do outro lado ali que denotasse para você que plano de existência se abriu diante de você, a única coisa que você viu através desse portal foi nada. Eita. É. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Isso te leva a deduzir o seguinte, Lisbeth. Você tá desconectada do multiverso. Desconectada do multiverso, é impossível que se abra um portal pro planetário, pro plano astral, seja qual for o plano para onde suas coisas deveriam ir. Porque o que te cerca, de alguma forma, que já foi revelado a você pela porta que você abriu, você tá cercada pelo nada. Por isso você tá desconectada do multiverso. Por isso as coisas agora estão todas espalhadas no chão. E você não tem mais sua mochila. Mas eu só tinha muita porcaria aí também. Ah, então... pelo menos eu não perdi muita coisa, não. Então beleza, então larga as porcaria pra trás e vê o que você vai fazer daí pra frente. Ok, vamos voltar lá pra cima agora, Murren. Oi. Agora é você. Vocês estão nos pés da torre ali. Descendo ali ainda devagarinho, né? Aqui, ó. É onde vocês estão. Descendo na direção da torre, o que você faz? Tá, a gente voa. Esperar, né? A gente cair no chão. Me limpar. Né? E eu tenho... me limpar, tirar a gosma. Inspiração pelo me limpar. É toda aquela gosma horrenda de tarrasco de cima de mim. Certo. É. Eu fico imaginando se ele tá em forma lupina, velho. Porque ele vê o Murin agachado lambendo o saco, limpando a gosma, tá ligado? Tem forma mal. Que nojo. É, vou caçar alguma porta aqui nessa torre que dê pra gente entrar. Se tiver alguma porta. Enquanto você tá ali se limpando, vocês chegam no chão, tá? Que é acontece isso ainda no turno da Ciere. Vocês chegam no chão. E aí você vê que tem uma porta na torre, sim. É uma porta de metal. Eu vou me aproximar dessa porta com cautela. Certo? Daria pra ver se esse portal pra dentro ou pra fora? Aparentemente abre pra dentro. Dentro. Já que você não vê dobradiça do lado de fora. Eu vou abrir a porta, ver se a porta não tá trancada. Tá trancada. Tá trancada? Sim. Ah, mano. Não é arrumba a porta, né? Teste de força. Facinho pra você. Teste de força. Cuidado, é só 20 aí. Tá normal, né? Não precisa nem jogar se bobear. Ah, eu tenho. Tem as penalidades aí, olha. Eu acho que não passou, hein? Tá, mas deixa eu ver aqui. Teste, o total foi menor que a minha. Deixa eu ver aqui. Peraí. 25, você tem algum outro bônus? 25 menos 8 dá 17, você não passa. Não, só tem o habilidade aqui, uma habilidade que faz eu usar, tipo, se o valor da força for menor que o meu valor de atributo, eu posso usar o meu atributo. Checa isso. Importante. Só tô procurando aqui, que eu não lembro a... Onde que tá essa habilidade? Mas se fosse o catar pelo livro aqui... Sentou tá dentro do pratinho. E aí, Maureen? Olha o que eu tô vendo aqui. 6. Deixa eu abrir sua ficha aqui, vem. Campeão primitivo, força indomável. Level 18. Se o total de um teste de força seu for menor que o seu valor de força, você pode usar esse valor no lugar do resultado. Tá. Beleza. E aí, é menor o resultado do teste? 17, minha força é 30. Ah, então beleza. Então você dá aquela pancadona, né, com o ombro assim, buf, a porta resiste e você afunda o pé no chão ali, urra, né, põe mais força e você vai empurrando, pum, estoura a tranca da porta, a porta ela se arreganha pra dentro, tá? Essa torre ela é uma torre circular, tá? E aí você vê diante de você, na hora que você entra ali pra dentro, você vê, tem 4 Lefeus guardando o local ali dentro, tá? E você tá num local totalmente bizarro, Maureen. Estranho pra caramba. Será que é pior que eu? Você entra num corredor reto, tá? À sua esquerda, você nota que tem uma escadaria reta que sobe. À sua direita, uma parede reta. E 4 Lefeus. Tá. Tem que desenhar esse negócio aqui, lá embaixo agora. Deixa eu ver aqui. Vamos, Cacildes. Ah, tá de brincolho. E depois você vai desenhando aí uma coisa que a gente não conversou na hora que foi fazendo o negócio dos poderes. A transformação, ela vai ter, posso fazer ela como ação bônus ou ela vai ser usada como ação normal? A transformação infernal. O normal das suas transformações. É o mesmo tipo de ação. Beleza. Se tiver em fúria, eu posso usar ela como ação bônus. Nossa. E o que eu tô fazendo, caramba? Fazendo errado. Então, minha reação em ver os bichos é fúria. Tá, ok. Tá. Não tem mais ações, né? Ou tem ainda? Reação, tudo bem. Mas ação tem? Sim, não sei se abrir a porta você vai ação. Se for uma ação abrir a porta, beleza. Não tem mais nada. Ah, se não tivesse o teste de arrombar, não seria ação, tá? Não, então beleza. Então já é, então terminou. Não, na verdade até teria, eu tenho pulso de ação pra usar, mas... Então, se... isso que eu quero saber, se você vai querer gastar seu pulso de ação. Nossa, nem eu sei descrever como é que é isso aqui. Ah, não vou usar o pulso de ação agora não. Não? Beleza então. Não. Ah, é minha vez finalmente. Siri. Oi. Dragãozão. Não, eu sou Tarrasque. Não, dragãozão, virou na sua direção. Virou na direção do Tarrascosa. Assim que eu achar onde que gira essa porra desse bicho aqui. Foda, né? Esse aqui no meio da cauda dele. Achei, tá na parte de cima. O dele. O seu tá na cauda, dele tá na parte, na asa esquerda. Caramba, tô movendo assim ele, porra. Esses bichos grandes é uma merda. Não ouviu não. Bota a tofa aqui na linha dele também. Pronto. Ok, Siri. Virei na sua direção. Oi. Cadê a ficha do dragão? Aqui. Ele vira na sua direção. E ele dá um urro. Pra você. Esse urro ele pode ser ouvido a 300 metros de distância. Todo mundo que tá escutando esse urro... Joga um save intro de constituição, dificuldade 42. Nossa, quem falhar fica atordoado, se for possível ficar atordoado. Ah, eu acho que eu não fico, mas eu vou jogar aqui. Deixa eu tirar uma dúvida, eu acho que é só... Hã? Pode ver pra minha distância que eu tô, por favor? Você escuta, mas muito longe, muito longe. Você escuta assim um guincho de um ratinho, Toff. Ah, beleza. Você tá muito longe. Você voou muito. Também andando a 28 mil por hora. Tá, então é teste normal. Ô, Toff. Oi. Oi. Peraí. A mãe brava com o filho aí, mano. Pingo fazendo arte com o capitão, velho. Ninguém é foda. Yeah. Eita. Hey, mommy, what to do? Tá. Vamos rolar o teste de... Teste de Constituição, Saving Throw, Jeff? Jeff não tá aí. Jeff não tá, mas é um Saving Throw de Constituição, sim. Oi, gente, voltei, desculpa, então. Tá tudo bem aí, amor? Mais ou menos. Ah, o que que tava acontecendo que eu já nem sei mais? Desculpa. Pra gente fazer teste de constituição por causa do uivo do dragão. Certo. Do uivo do dragão. Ok. Dificuldade 42. Quem falhou? Acredito que eu e o Gui falhamos. Vocês ficam atordoados. Se vocês forem imunes a isso, então esquece o atordoamento. Aqui. Alguém. Ó, dificuldade 42. Alguém tirou 32 ou menos? Que falhou? Eu tirei 30. Meu foi 20. Seu foi 20. É por causa do menos 8. Nossa, Murin, você tá surdo. Ah, já imaginei. É, você é lupino, sua audição é extremamente apurada, né? Aquele, aquele rugido vem assim, nos seus ouvidos, né? E você, desesperado, de repente, você sente assim uma dor nos ouvidos, e aí você não ouve mais nada. Você fica completamente surdo. Seus tímpanos explodem. Nossa. Tá surdinho. Ai, ai. Bom. Toph, você não. Você escuta como se fosse um ratinho chiando assim, bem longe, bem distante de você, tá? Não te afeta. Uhum. Certo? Não, não afeta você. E digo mais, você tá fora da área de tormenta, tá? Hã? Você está fora da área de tormenta. Ah, é? É. Fui pra Bósnia. Pra Bósnia. Não, na Bósnia. Na Bósnia tá você que vai tomar um sopro do dragão agora. No meio da guerra ali. Tá na Bósnia, não na Bósnia. Sir, joga aí um saving throw, destreza. Dificuldade 42. O que você tá fazendo? Tô dando um sopro em agora você. É um pouco. Você vai dar um sopro em mim? Isso. Pô, caramba. Por que você tá jogando me acertar? Não, eu jogo em botão errado. Rola o dano. Tô rolando. Então rola aí que a hora que eu ver o dano eu vou ver o que eu vou fazer. Save entrou de destreza. Dificuldade 42 pra reduzir a metade. Uhum. Vamos dano, rola aí, filho. 286 pontos de dano obliterante. 286 só? É. Ah, esse dá pra aguentar, hein? Dá pra aguentar? Ah, acho de boa. Dá pra aguentar, acho que mais uma vez e meio. Acho que é mais mesmo. Ah, é? Então vou gastar aqui. Acho que tem quase 600 de vida. Vou gastar um ponto heróico aqui. Vai gastar um ponto heróico aí? Vou gastar um ponto heróico, eu quero usar um pulso de ação. Sou só eu ou o Tarrasque, se ele tá fazendo carinho na cabeça do dragão lá? Só eu que tô vendo isso? Eu tô achando o dragão, tranquilo, vai ficar tudo bem. A Ciri olhou pro dragão depois do lado do dano obliterante, virou pra ele e falou assim: te falta ódio. O meu seu ataque é só esse 200 e pouco aí, só? Não, calma que eu gastei um ponto heróico aqui, vou usar um pulso de ação e vou meter ataque em você agora, ataque total. Infelizmente recarregou. Meu sopro não recarregou. Ah, não recarregou? Não. Não, é assim que eu sei. Eu podia gastar um ponto heróico pra rerolar o D6, né? Não. É, poder você pode. Poder eu posso? Eu vou fazer então. É, poder você pode, você rerola o dado. Olha. Vou fazer então, hein? Tô com medo de você não, meu amor. Você tá deixando? Nossa. Eu deixo. Pode rerolar. Tá deixando tudo isso pra gastar o ponto heróico dele. Filha da puta. Tá deixando. Agora não posso gastar outro. Tá, vamos lá. Ataque. Contra a Ciere. É fácil de acertar. Mais 61 de bônus. Ataque. Contra a Ciere. Mais 61. Primeiro foi mordida. O segundo e o terceiro são as garras. Opa. Ok. O quarto... E o quinto são ataques de cauda. Algum ataque aí te acerta, Siri? Acho que todos. O menor foi 63. Não, acertei todos. Tá, beleza. Então vamos lá. Você tem resistência a algum tipo de dano? Todos. Todos os tipos de dano? Menos obliterante, né, praticamente. Tá. Então eu vou somar todos os dados aqui pra jogar em você. Então são 14 desse. Mas dá só o que é obliterante. Por quê? Porque o restante não vai me dar dano. Não te dá dano? Você vai estar dando dano de quê? Dano cortante mágico. Sou imune. Então, beleza. Então, só o dano obliterante. Tá só o obliterante aí. Vamos agilizar o processo aqui. Então, tá. Então, vamos lá. Gastei minha ação bônus. Vou meter um dano obliterante em você, então. Infelizmente, o Tarrasque é bem inteligente. Tem inteligência 40. Invete trucidade o dano obliterante na próxima. Cadê? Tarrasque é inteligente? Eu sou muito inteligente, mas eu acho que você não tá jogando de Tarrasque, amor. Você tem que olhar a ficha do seu dragão. É, o dragão inteligente, desculpa. Cadê? Aqui, crítico, bonus action. Você joga um save throw de constituição. Não. Esquece. D10. Mais 32. Obliterante. Pontos de dano obliterante. O dano do sopro é só obliterante, né? Só obliterante. Você toma mais 40 obliterante e joga um save and throw de constituição de dificuldade 42 pra não ficar letárgica. Deixa eu ver aqui que eu tenho que fazer uma gambiarra aqui porque o Tarrasque tem um bônus e eu tenho outro. Uhum. Vai ser um combate de gigante isso, mano. Tenho mais 10. Para de me lamber, cachorro. Falhou? Falei, mas acho que vou rerolar. Então vai. Pera aí que tem esse turn order aqui mexendo o saco. Mais 12. 42 eu passei. Passou? 2 sim, então, se for mais não. 42, certinho. Então beleza, então você não fica letárgica, tá? Quando aquele dano obliterante ele atinge você, você sente um frio cósmico envolvendo o seu corpo, o frio da própria inexistência, e isso deixa seus movimentos lerdos, né? Mas você chacoalha seu corpo, consegue quebrar esse efeito e continuar se movimentando normalmente. Ok, o dragão foi. O Kitril estão mortos. Então é a vez da Toph. Oi, Joe. Toph, você vai ficando mais calma, abraçada ao seu pai ali que tá te acalmando, certo? Que tá te dando uma aura de bônus ali de mais 7, se você quiser utilizar. E você pode rerolar agora seu teste de inteligência. Agora você não está na área de tormenta para se dar conta de que tem coisa errada, em primeiro lugar. No caso, eu então não sou afetado pelo menos 8. Não. Nesse lugar que eu tô. Okay. Não. Fazer o teste. Inteligência. Ai, que bosta, velho. Vou gastar aqui e vou rerolar. Só o segundo que resultado. Lixo! Eu quero jogar com vantagem. Eu não sei por que eu clico nesse caralho. Ele abre inteiro. Não é pra fazer isso. Cadê a vantagem? Inteligência. E foi! O 20 natural. Uhul! Aê! Boa, hein? Top. Muito bom! Top não, top. Top. Um Kemina, fica quieto aí, ó. Toph, peraí que eu vou catar uma imagem aqui pra mostrar onde você tá. Ok. Eu tô vendo lá embaixo onde eu tô. Mais ou menos. Tô bem embaixo da asa do dragão. Não, você não tá. Eu não tô aqui? Não. Onde eu pinguei? Eita. Se você me deixar lá embaixo, lá... Já vai dar certinho o que eu quero fazer. Perto do Hall of Speakers. É pior. Puta que pariu. Me fode, não. Tu falou que você tá na bosta, de Everson. O cara mandou você lá pra puta que eu pariu. Não, eu saí voando lá pra puta que pariu. Não, sim, mano. O Diofão vai falar que você tá em outro plano se bobear. Entrou em um portão aberto e vazou. Toph, tá vendo essa imagem que eu pus aí no chat? Ainda não. Agora eu tô. Tá vendo a cidade de Sigil? Tá vendo a cidade de Sigil flutuando sobre um pináculo? Você tá nesse pináculo aí. Não entendi já. Você está nesse pináculo. Tá nessa montanha aí, perto do topo dela. Ué, eu tô fora de Sigil? Tá fora de Sigil. Lembra que você tava indo em direção à montanha? Mas nunca alcançava o topo? Na verdade era a base dela, não o topo. Pode crer. E você tá ali. Eu tô na base lá embaixo ou tô na pontinha? Não, no meião, na meiuca dela ali. Tá na pontinha então. É. Você voou o máximo que você conseguiu, até o ponto em que seus poderes mágicos desapareceram. E aí você despencou e se agarrou na montanha. Jogou o save de inteligência, agora joga um de sabedoria. Joguei, deu 20 natural. Você sabe que tem alguma coisa errada, Toph. Peraí, era save ou era inteligência pura? Save. Ah, eu joguei inteligência pura, agora é save. Não, é save, os dois são save em trolls. Não, eu joguei inteligência pura. Tudo bem, agora eu tô jogando save. Já valeu 20. Então deu 30, já que eu não tô com a habilidade de 18, deu 30. Boa, Toph. Você tem mais 7 da aula do... Não tô usando a aula. Aí você sente que tem alguma coisa errada, Toph. Aí você olha, pisca, esfrega a mão assim nos olhos, aí você vê. Não é seu pai que tá diante de você. É o único. E aí você olha ao redor, você tá agarrado a uma montanha junto com o único. E lá em cima, muitos e muitos e muitos e muitas centenas de metros distante de você, está a cidade de Sigil. Ué, o que aconteceu? Cadê meu pai? Cadê o rato? Eu tentei dizer pra você o tempo inteiro, Toph. Eu não sou seu pai, você me confundiu com ele. Você estava delirante. Aquela criatura da tormenta confundiu seus sentidos, Toph. Temos que voltar pra lá. Mas alguma coisa estranha aconteceu. A magia não funciona nesse lugar. O que faremos? Oh, Toph, o que faremos? Onde é que a gente tá exatamente? A gente tá no vácuo? A gente tá no... Na onde? O que que é esse lugar aí? Joga um teste de percepção pra enxergar. Então, aí que tá. Eu suponho, pelo que eu vi, o único arrancou minha bandana. Sim. Arrancou sua bandana agora. Ok. Enquanto ele tentava te tirar do delírio. Só delírio. Percepção. Eu acho que foi, deixa eu ver. Foi. Nossa, o 3 testes de uma vez, foi mal. Caramba! Muito longe, lá embaixo, entre as nuvens, você consegue ver assim, ponteado, parece que muda de posição de localização, você vê alguns brilhos, e aí você se toca de que você está enxergando são cidades. E aí você lembra da aula de geografia multiversal que os Eiradan deram para vocês. Você está no topo do pináculo, no centro das terras exteriores. Os pontos luminosos que você vê abaixo são as cidades que ficam nas terras exteriores. Silvânia, a cidade por onde vocês passaram, é uma delas. No topo desse pináculo, acima dele, acima da sua cabeça, tá a cidade de Sigil. Aí onde a gente tá nesse exato momento, a gente não tem poder nenhum, certo? Não tem poder nenhum. Por quê? Eu consigo chegar a alguma conclusão? Não precisa nem jogar teste. É um campo anti-magia gigante onde você tá. Ah, tá. O que você faz? A gente precisa voltar pra Sigil. Sim, eu tô tentando falar isso desde quando você me agarrou e me trouxe pra cá, Toph. Mas a magia não funciona. O que faremos? Oh, o que faremos? Bom, a gente quem poderá nos defender? A gente tá num campo anti-magia. Subir até o pináculo e tentar pular de volta pra Sigil vai ser impossível. Então a gente precisa arrumar um jeito de voltar pela lá por baixo, pela cidade. Vamos descer essa montanha. Mas é muito grande, Toph. A gente vai demorar muito tempo pra descer. Alguma sugestão? Você tem algum item mágico? Vê se funciona. Meus próprios itens são mágicos. Se eu tiver alguma interferência neles, eu vou sentir na hora. E você sente. Tem interferência nos itens. Eles também não estão funcionando. Certo. Sim, eu consigo perceber que meus itens estão apagados, não estão funcionando. Por quê? Pra saber se isso afetava as magias ou os itens mágicos também. É um campo anti-magia, afeta tudo mágico. Droga, o que faremos? O sextante é mágico, né, Gé? O sextante é mágico. Tá. Eu acho que a gente vai ter que descer mesmo a montanha e procurar algum portal pra voltar pra Sigil. Daqui, não tem como, pela ponta da montanha, não tem como a gente voltar pra Sigil pulando. É impossível. Eu não sei nem como que eu vim parar aqui. Quer dizer, a gente veio parar aqui. E por que você tá aqui comigo? Você veio voando, você me agarrou, me chamando de pai, acionou a runa da velocidade pra voar mais rápido e a gente veio parar aqui. É verdade, a runa. A gente pode usar a runa. Mas a runa é mágica. Tá, mas ela tá acima de qualquer criação. Eu vou tentar. Eu uso a runa da terra e tento erguer a montanha já. Tipo um pedaço da montanha ali. Como se fosse um bracinho de onde eu tô ali. Tipo, eu tô segurando, eu faço erguer tipo um bracinho. Sai um bracinho assim, ó. É sério? Sim, você consegue puxar com a runa da terra um bracinho. Tá vendo? Deu certo. A runa é a chave. Dá pra gente voltar pra Sigil usando elas. Vamos usar a runa do voo, então. Acho que a gente não tem isso. Não, mas eu tenho a runa do... Deixa eu ver que runa que seria interessante pra usar aqui. A gente pode... Não, ia demorar demais. A runa do ar. A gente pode fazer a runa do ar. É como se fosse algo semelhante ao voo. A gente faz com que o ar circule entre nossos corpos e isso cria uma estabilidade. E a gente ótimo. Vai voando pra lá. Vamos fazer isso então. Então sobe nas minhas costas de novo. Beleza, ele sobe nas suas costas. Tá, eu uso a runa do ar pra fazer okay. como se fosse um avatar mesmo, o Aang. Que ele fica uhum. boa. E a runa da velocidade, obviamente, pra poder fazer com que a gente volte mais rápido. Que aí é o mais depressa possível? Sim. Então, joga. Você vai ao. Runa do ar, você pode jogar a runa do ar dentro do seu limite de uso, porque. Quanto você tem de runa do ar? A runa do ar, já eu tenho 22. 22? Ó, com 21 você consegue carregar 100 quilos. Tá. 22 dá 200 quilos, então tá de boa aí usar o 21 ou 22. E essa vai ser a dificuldade do teste que você joga com vantagem pra não ganhar exaustão. Okay. Aí você rolou o Constituição 51 no, da outra vez? Acho que não, né? Qual Constituição? Já? Ah, você tava no banheiro, alguma coisa assim. Joga um save intro de Constituição, dificuldade 51. Por ter usado a runa da velocidade naquela hora. Ah, sim. Pode crer. Não joguei. Você não vai sofrer os efeitos da exaustão, mas anota uma bolinha aí, porque pode morrer ainda assim. Seu corpo pode desintegrar. Tá. Deu 28. É, não passou. Aqui, então marca uma exaustão aí. Marquei. Tá, então tá, aí você vai jogar um outro teste agora com vantagem, dificuldade 21 ou 22, você escolhe. Aliás, não precisa jogar, né? Porque é o que você tem de... Não, quanto você tem de Constituição aí, de save intro? 19, é. Se você tirar... 16. É, então você pode falhar no teste. Contra 21 ou 22? 22. Então vai, então joga aí. Vou tirar no mínimo 6 pra passar. 19. 35. Beleza. A da velocidade eu também jogo? E a da velocidade você vai ter que dizer pra mim se você vai fazer teste dela ou se você vai usar dentro da sua limitação. Se você quiser voltar rapidamente, joga um teste. Não, porque isso vai custar minha exaustão e eu vou precisar dela. Eu tenho um plano em mente. Apesar que, não, eu vou usar sim. Eu vou usar porque isso demanda. Então eu jogo um teste de runa normal sem ser com vantagem, só pra ver certo. Quanto eu me desloco. Ok. Pera aí. Runa da velocidade. Joguei. 47 já. Tá, beleza. Aí eu já vou jogar um teste. Já joga um save com 47 de dificuldade. Tá, com vantagem. 47 é... rápido pra cacete. Dá pra andar tipo 30 mil quilômetros num turno. Oh, se pau passei. Quanto que é? Ah, é 37, né? É 47 a dificuldade. 47, não, então não passa. Não passa. Então adiciona mais um de exaustão aí. Tá. Pera aí. A gente vai voltar mais rápido do que a gente vê. Joga um D20 seco aí. Ah, peraí. É, 10 ou mais é bom. /RND20. Ó, tirando 20 natural, ó. Ah, velho. Não, 10 ou mais é bom, ele falou. 7, falhou então. Então, beleza. Então, anota mais um ponto na exaustão aí. E lide com o futuro que surgir disso. Ok. Ó, eu posso falar qual que é a minha direção? Pode. A minha direção vai ser... Onde que a Elizabeth tá, segundo o que o único disse? Tem como eu saber isso ou não? Tem, na Torre Negra. Você sabe a direção da torre. Vocês viram a Torre Negra emanando a tormenta quando vocês estavam indo na direção dela dentro da boca da Ciri. Essa aqui mesmo, né, que tô pingando, né? Cadê? Pinga aí. Tô pingando. Isso, é aí mesmo. Né? É essa aí mesmo. Tá. A minha direção é esse cavalo aqui, ó. Cavalo? Que cavalo? Cavalo. Ah, esse cavalo aí. Certo, ligado. O cavalo que você construiu. Você vai tacar o cavalo de novo? Basicamente. Vai ser um cavalo, vai ser uma bomba que eu vou tacar nessa nuvem aí de tormento. Tá, beleza. Ok. Então você consegue chegar, voar até lá. Chega até lá. Você não sente cansaço, mas você vê suas mãos assim, elas começam a esfarelar como se estivessem ressecadas. Depois da Toph, Celerin. Cadê a iniciativa da Sierra aqui? Você tirou. Eu acho que eu apaguei sua iniciativa. Quanto que era a sua iniciativa? 25. Nossa, que estranho. Vou adicionar um turno aqui pra você. Eu não sei por que isso aconteceu. 25. Eu vou mexer nessa ordem de iniciativas. E vamos fazer assim, ó. A Ciere vai agir junto com o dragão. O Celerém e o Murin vão agir juntos. A Toph, quando chegar lá, age junto também. Beleza? Vai lá, Celerém. Fala o que você faz. Tá. A gente tá... Eu tô na frente da torre, amigo? Na frente da torre. Será que era essa a torre que é a, o único fungo que a, se ele, a Nisbit estava? Eu pergunto pra quem tá nem perto. O Murin já arrombou a porta, já entrou, tem quatro Lefeus lá dentro. Você olha pro alto, você vê a nuvem de tormenta, ela centrada ali. De vez em quando saem umas emanações da torre que vão em direção à nuvem de tormenta que tá se formando, girando ali como se fosse um tornado se formando. Tá? Joga um teste de inteligência, passou. É essa a torre. Puta, de inteligência passou. Tá bem evidente, é isso, é aí. Certo, eu vou entrar na torre. Tá, 4 Lefeus. Deixa eu ver como é que eu vou... Como é que eu vou desenhar isso aqui pra vocês entenderem. Tá. Fica bom assim, se eu fizer. A torre, Celerin, por fora ela é circular. Quando vocês entram na torre, por dentro ela é diferente. Vou desenhar azul aqui embaixo, tá? Quando vocês entram na torre, ela é completamente diferente. Esse tracejado azul aqui que você tá fazendo? É aqui embaixo, ó. Tá, então vamos trazer o Sharp pra aí. Isso, podem se colocar ali. Deixa eu achar aqui, porque já me... Nossa, é estranho isso. Caraca, fica muito esquisito isso, gente. Ah, tá. Eu posso fazer assim, então. Ó, quando vocês entram... Vou arrumar um lefeuzinho aqui da Lisbeth. Tão vivo, não tá morto não esse bicho aqui. Pô, não precisa ficar felizinho não. Felicidade curta, né? Hã? Felicidade curta, né? É. Geralmente é assim, sim, né? Pra você ver como é que é, gente. Ok. 4 Lefeu, bonitinho aí, ó. 4? Meu Deus do céu, não tá dando conta de 2? Não, mas tava sozinha. Eles estão em 2, ué. Tá de boa o negócio. Boa pra caraca. Ele tá surdo. Eles estão assim, ó. Vocês veem esses Lefeu. Certo. E aí vocês olham pra esquerda, vocês veem uma escada. A parte de baixo de uma escada. Quando vocês olham pra direita, quando vocês olham pra esquerda, vocês estão olhando por baixo da escada. Quando vocês olham pra direita, aqui, vocês veem uma escada que sobe. Um dos dois lados tem escada. Quando vocês olham assim, deixa eu ver, no ponto que vocês estão, vocês veem os quatro Lefeus ali. E aí, o que, que você vai fazer, Celerim? Tá. Vou falar uma iniciativa desses Lefeus. Eu vou andar pra cá. Certo. E vou gastar metamagia do sopro e transformar ele em cone. Pra pegar esses três aqui. Então começo a inchar assim o peito e eu dou uma baforada ali nos três. Quais três? Todos menos esse aqui que eu pinguei, ó. Ah, tudo menos o... Tá, deixa eu mudar os nomes dele aqui que tem... Todo menos o último lá, né? Esse é o três. Vou trocar os nomezinhos deles aqui pra ficar fácil. Esse é o 2. E esse aqui é o 1. Isso aí. É isso daí, eu sopro. Sim. 30 de danos. Silerinho, um negócio estranho acontece quando você entra aí. Tá? Conforme você vai se deslocando pra esquerda ali, é curioso, porque parece que a escada ela vai acompanhando você. Parece que essas duas escadas elas vão acompanhando você e se fechando ao seu redor. Tá? A escada que tá à sua esquerda ela vai acompanhando você nas suas costas. Tá? E a escada que tava lá do outro lado, ela vem vindo na sua direção, assim. A parte de baixo, o início da escada vem vindo na sua direção. É muito estranho, muito bizarro isso que tá acontecendo com você. E aí quando você para ali, você dispara o seu sopro na direção dos Lefeu ali. Tá? Acontece um negócio estranho. Quando você dispara o cone elétrico... É cone, né? Isso. Quando você dispara aquele cone elétrico e ele se expande, a impressão que você tem é que ele se dobra. Assim, pra direita, como se ele vai se dobrando, se fosse se dobrando pra direita e atinge o último dos quatro Lefeu que tá lá longe de você. Atingiu todo? Atinge todos. Oxi. É. Eu vou jogar aqui pros quatro o save entrou de destreza, tá? Primeira vez que a Tormenta me ajudou? 22, eu passo? Não, é 34. Não. Então pode... Quanto que é o dano total? 130, né, dano elétrico. Dano elétrico, 130. Eu sou resistente. Sou resistente. Mas você ignora a resistência, né? É. Isso é muito bom. Vai vendo a vidinha deles diminuindo aí. Caramba, ele tem duas barrinhas de vida. Tem. Aí, amor, é só você chegar e dar um porrada em cada um. Hã? Tem duas barrinhas. Boa, garoto! E como você respondeu, hã? Ah, ele tá vendo ali você falando alguma coisa, gritando pra ele. Né? Ah, vou dar uma inspiração pro Murray, merece, vai. Boa, Celerim. Tá vendo a vida deles aí reduzir drasticamente? Incrível, aquele cone cheio de relâmpagos que vão girando ali, eles vão se torcendo ali, como se sei lá, como se alguma coisa sugasse ele, vai na direção do outro, atinge o outro que tá lá longe. Deixa eu ver aqui. Por pouco não atinge o Murin, você tem essa noção. É estranho, por pouco não atingiu o Murin. Joga um teste de inteligência aí, dificuldade 30. Ah, tava no 18. Puta que pariu. Não passou, tá estranho esse lugar, tá muito esquisito. Muito, muito, muito esquisito mesmo. Tá, beleza. Então, pode ir o próximo. Ring depois do Celerinho. Tá, agora vamos lá. Tô reorganizando as coisas aqui, as ordens de iniciativa. Na outra rodada eu vou fazer conforme tá o negócio aqui. Siri, você. Oi. O que você faz? Vamos lá. Eu queria deixar esse cara bravo. O dragão? Como que eu faria pra deixar ele putaço? Eu quero deixar ele putaço, amor. Mais ovo ainda? Ovo tesouro dele é uma boa. Você pode jogar um. Pode jogar um teste de carisma aí. Um enganação, um persuasão. Tipo, enganação mais, talvez, né? Tipo, um blefar. Uma finta em combate. Uhum. Eu quero deixar ele muito puto. Finta. Oh, caramba. Deixa eu ver como é que funciona a finta. Não tem finta. Não tem finta. Não tem finta. Não tem finta. Caraca, não tem finta mesmo. Mas tinha finta em algum lugar, você lembra, Gui? É uma habilidade de alguma classe, né? Pra fazer o quê? Finta em combate. Ou eu tô louco? É a habilidade do Swashbuckler. Ah, é só Swashbuckler, né? É um ladino do Jonathan. Ah, vocês lembram como funciona isso? É um teste de Deception. Teste Deception, né? É isso aí, então. Rola aí uma enganação. Enganation? Isso. Ô, cara, eu joguei coisa errada, ignora aí. Joguei um ataque de cimitarra sem querer. É uma unha do tarrasco, isso aí? É, meti o louco. Fui clicar pra mexer aqui na ficha e cliquei na cimitarra. Cadê? Enganação, né? É enganação. Eu vou jogar um teste de... um saving throw de... Seria inteligência, né, dele pra resistência, né? É intuição, né, que você faz? Intuição? É, intuição, tá certo. Tem razão. Então, eu tenho mais 15. Caramba, você jogou bem. Puta, eu joguei mal pra caralho. Beleza, ele tá putaço com você. E seus próximos ataques você tem vantagem, né? Seu próximo turno contra ele. Ah, é? É. Entendi. Isso é uma ação, né? Isso é uma ação. Não, então beleza. Então show. Quer gastar ponto heróico e vai fazer outra? Eu não tenho ponto heróico, só tenho 10 inspirações aqui que eu não sei o que eu faço com isso. Joga tudo com vantagem sempre. Eu já jogo com vantagem. Você não tem ponto heróico, já gastou o seu hoje? Eu rolei um teste. Ah, tá. Nem lembro. Beleza, ele fica super irritado com você se ele e se prepara pra trucidar você agora. Não, demorou. Eu vou só ficar esperando que eu quero um sopro. Vê se ele tem alguma coisa na boca. Não. Tá bom, Siri. Beleza, então. Tá bom, Siri. Beleza, então, Siri. Não, você vai aguardar agora, né? O seu próximo turno, só, é isso. Só posso aguardar, né? Não tenho o pulso de ação. Sim, não tem. Tá, todo mundo já foi. Sobra a Lisbeth pra gente, então, certo? Apesar que, se eu prestar um... Como eu não fiz uma magia como action, eu posso gastar um ponto de feitiçaria como bônus action fazer uma magia? Sim. Pode. Pode sim. Ah, então é dois pontos. Dois pontos, Celerim? É dois pontos. Beleza. Dois pontos? Ok. Dois pontos. Não sabia se podia, né? Swash Buckler, se não me engano, a finta dele é como bônus action, né? É, a minha não é, né? A sua não. Eu acho que é ação normal, eu não lembro. Ação normal? Então, além Bom, disso, eu vou dar uma. Fica aí como uma manobra de combate extra pra vocês, como regra da casa. Se você quiser ir indo, porque eu vou ver aqui a magia, porque eu não sabia se eu podia fazer, então eu não olhei a magia aqui. Então tá, então beleza. Então escolhe qual magia que você vai fazer. Eu tô jogando aqui. Lisbeth, pra fechar esse turno, o que, que a senhorita vai fazer? É muito sair daí, né? Eu imagino que sim. Eu não sei se eu conseguiria, porque parece que eu estou imersa no nada. Exato. Você está desconectada do multiverso. Você já chegou a essa conclusão. Diante de você tem a porta, você abre e tá o nada ali. Cercando você. Como uma barreira. O que, que você faz? Meu Deus, não tem como sair dali. Tem como eu sair daí? Tem. Eu conseguiria fazer teleporte? Você pode tentar. Dito que ele olhou, eu acho que não. O teleporte não te permite atravessar planos, né? De um plano pro outro. Você poderia atravessar uma parede ali. Deixa eu ver. Eu tenho um esquema diferente. Eu não lembro se tá marcado aqui na minha ficha. Deixa eu dar uma olhada. É a respeito da Lágrima de Valcária. Eu sei que a Lágrima de Valcária, ela permite você fazer viagem astral. Uhum. Então, eu gostaria de tentar, pelo menos, com a Lágrima de Valcária. Tá. Ok. Você usa a Lágrima de Valcária pra tentar desconectar... Não, você vai... Viagem astral? Você não tá em fúria? Já. Pode sair da fúria? Pode sair da fúria. Já acabou o combate. Então anota um ponto de exaustão. Certo. É. Deixa eu ver se tem teste. Não, não tem teste não. Ponto de exaustão ao final da fúria. É isso aí. Não, acho que eu marco isso aí mesmo. Eu sempre anoto em qualquer canto aqui. Deixa eu anotar em qualquer canto. Não, tem um lugarzinho aí na ficha pra clicar, né? Uma bolinha, não tem? Exaustão tá perto da vida. É, embaixo então, dos pontos de vida, não é? Então, mas ali é resistência à morte no meu que tem. Será que é isso? Não, embaixo não. Ainda. Tânia, nível de exaustão... No meu não tem isso, não. Acho que no seu não tá habilitado. Amor, a tormenta é considerada uma tempestade? Ou não é que tem qualquer canto aqui? Sim. Sim? Sim. Então eu vou jogar um dano aqui, depois você faz um save de destreza, tá? O que, que você tá fazendo? Convocar não me mande fazer Exato. Teste. Descreva a sua ação em detalhes. Com riqueza. Em detalhes? É. Ok. Já que eu provoquei ele, que meio provocando ele, eu vou levantar em duas patas assim, dar um urro, meio que nem ele deu. Uhum. Né? E a hora que eu der o urro, vai cair três raios em cima dele assim, ó. Tá puxando os relâmpagos da tormenta? É, só que eu vou mudar o dano pra obliterante. Ah, cuzona. Pra deixar ele mais nervoso, entendeu? Entendi. Então, 4, 5, 6, 7. Tem um lugar na ficha aqui. Mostrar rastreamento de exaustão. Sim. Pronto. Certo. Antes de tentar fazer a viagem astral, eu realmente vou fazer a anotação da pedra. Pra escrever o que tá escrito nela. Eu pego um pergaminho. Uhum. Acho que ele está ali jogado no chão. Não sei onde eu vou enfiar isso. Acho que vou enfiar dentro da minha armadura. Tá. E vai anoto copiar. No pergaminho o que tá escrito nela. Tá. Bom, lembra que isso aí são runas, né? Na verdade, são letras que estão cortadas ao meio. Elas têm uma fonte desgraçada que parecem runas. É um negócio meio chatinho de copiar. Você quer fazer isso rapidamente, na correria, fazendo um teste? Ou você quer fazer isso com calma, de boinha, sem pressa? Tem como eu fazer um negócio que, tipo assim, quando a gente é criança, que a gente faz? Por exemplo, quando tem alguma coisa, eu fazia muito isso com moeda. Sabe, pra tentar desenhar moeda? Colocar como se fosse meu pergaminho por cima da pedra e rabiscar pra ficar a gravura da. Entendi. Das runas. Tem. Se você tiver carvão ou giz pra rabiscar, né? Alguma coisa grande assim. E você tem que ter pergaminho suficiente, porque a pedra ela tem 3 metros de comprimento. É, então. Eu preciso fazer isso rápido. Porque eu preciso sair logo daí. Com velocidade ou com precisão? Você decide. Com precisão. Com precisão? Beleza, você copia então precisamente o negócio e vai acontecer uma coisa no seu próximo turno. Siri, Artes, o que eu tenho que fazer? Destreza. Destreza. Do dragão, né? Mais 17 só. É. Qual que é a minha CD? 30. Falhou. Falhei? Falhei por quanto? Por 4. Por 4? Ah, eu vou gastar meu último ponto. Deixa eu ver que tipo de magia que é, peraí. Vou gastar meu último ponto heróico aqui. Peraí, que eu vou ver que tipo de magia que é. Porque depende da magia. Não, é 4 só. Depende da magia mais. Gastar meu último ponto heróico aqui porque eu não quero tomar esse dano, não. Apesar que eu tomo só metade, né? Se eu passar. Ah, falhei. Falhou mesmo. Então você descarrega os relâmpagos nele e aplica o dano nele. Ô, oh, primeiro é dano que se... Primeiro 57 dano que se bichão tá tomando. Tá, deixa eu marcar os pontos de vida dele aqui, que eu não tinha feito isso ainda. Ponto de vida temporário. Ponto de vida normal. Ok, tomou o daninho aí. Deixa eu mostrar a barrinha de vida dele agora pra vocês. Visível aos jogadores. Visível aos jogadores. Tá aí, agora dá pra vocês enxergarem, ó, os pontinhos de vida dele, a barrinha de vida dele. Eu acho, né? Deveria estar aparecendo isso em algum lugar aí. Mas acho que como tá a minha imagem e a dele meio sobreposta, não sei se vai aparecer. Deveria estar aparecendo. Porque o meu também não aparece. É que os bichos são muito grandes. É, então, acho que não aparece por causa disso. Pode ser. Oh, vem cá, vem cá. Calminha, calminha. Ah não, tá visível só os editores, visível a todos. Visível a todos. Agora vocês vão enxergar. Ou não, sei lá. Bom, você dispara aqueles relâmpagos em cima dele, certo? Eles saem da tempestade de tormenta, você controla a tempestade da tormenta, perverte ela, dispara aqueles 3 raios que eles vêm vermelhos da tormenta, e aí você converte eles, você corrompe o raio corrompido da tormenta e descarrega energia obliterante em cima do dragão da tormenta e vai fazendo sumir pequenas porções do corpo gigantesco dele. Beleza. Vamos lá. Murin, você. Tá. Jeff, te mandei no WhatsApp a imagem da minha forma infernal. Tá. Tá. Só que aí vai ter algumas mudanças. Não é exatamente como a imagem. Eu te mandei tudo no Zap. Tá bom, depois eu pego lá. Então, tipo, é porque eu não ia conseguir botar a imagem aqui no Roll20. Tipo, Galinha Infernal. Que isso? Galinha Infernal? Do galho do LOL. Ah, se eu digitar isso no Google, vai aparecer? Vai. Galho Infernal? Vai aparecer coisa de maçã. Ah, é galho. Eu entendi galinha. Galho Infernal. Tem ela. Então, tipo, eu vou usar uma ação bônus pra fazer essa transformação. Tá. Não, minto. É uma galinha mesmo. Vou usar uma ação. Uhum. Pra fazer a transformação. Certo. Vou usar o cubo de ação. Ok. Vou me aproximar dele. Vou botar aqui no vou chat pra vocês verem. Com um ataque vou... descuidado. Um ataque descuidado? Sim. Ok, o link da imagem não funcionou. Não funcionou. Beleza. Ataque descuidado. Vamos rolar. Rola aí, rola aí. Rola, rola, rola. Rolei, deu... 36. 36, acerta? Qual deles? Esse aqui que eu tô aqui, ó. Ah, não, são todos o que trio. Não acerta. 36 não consegue atingi-los. Não consegue? Seu machado bate no corpo dele, mas não consegue romper a carapaça de tão dura que ela é. Primeiro que não atinge, vamos tentar o segundo. Eita, eu acho que vai duas vezes, mas é o primeiro. Agora foi a imagem do muro. É, só daí mesmo. Pode ser essa. É, foi igual. Não acertei nenhum ataque. Não conseguiu nenhum? Nenhum. Meu, tá com cuidado. Me fudendo. Porra! É, a tormenta dói, fião. A tormenta é assim. Porra de menos 8 me fudendo. Vocês tinham ela do lado 6 e... Deixa eu ver quem que você tá atacando. Pera aí, que eu tava fora, que eu tava catando sua imagem. Eu que tava na minha frente aqui, ó. Ok, deixa eu ver. Que tem um bônus aqui, tem um bônus aqui. Vamos lá. É o Lefeu número 3. Ô, Murin, quando você corre na direção dele pra atacar ele, você vê assim, você fica surpreso. Porque do nada você olha do lado e o Lefeu 4 aqui, ó. Ah. Esse outro Lefeu, ele tá do seu lado. Você passa assim do lado dele e ele te dá um ataque de oportunidade. Tá, né? Ai, que divertido. Mais 37. 46, acerta você? Errou. Ah, desgraçado. Desgraçado. Ele vai com a pinça dele, tenta te atingir, você se surpreende com aquilo e você dá mais um pulinho pra frente assim, descarrega seus golpes sobre o outro Lefeu. Só que aí você erra ele, porque parecia que ele tava perto de você, mas você nota que ele tava muito mais longe do que você supunha. Tá? As distâncias são todas confusas dentro desse lugar onde vocês estão. E aí você erra os ataques porque você bate mais longe dele. Um dos ataques até resvala na pele dele, mas não consegue penetrar o couro dele porque você está batendo muito de longe e pega com muita, muito pouca força ali. Certo. É confuso mesmo isso aí. Bom, deixa eu ver agora. Ó, agora eu vou mudar a ordem das iniciativas aqui. Porque aí eu vou fazer bonitinho aqui para fazer os grupinhos separados. Toff, você é a primeira. Beleza. Minha vez de agir? Sua vez! Não, até que se for. Não, se for que sou o primeiro, acho que você tava falando da mudança. Você tá. É o dragão primeira. Vai agir? Não, o dragão vai agir depois de você. Ah. É porque eu acho que a gente rodou um turno e ele não agiu. É verdade, ele não agiu. Ele não agiu esse turno? É. Não. Ele deu uma baforada. Ele deu uma baforada e eu agi, ele é depois de mim e ele não agiu ainda. Ah, então pera aí, então pera lá. Ele ficou putinho só. Então pera lá que eu vou tentar carregar o sopro dele. E ele gostou do C. Vou carregar o sopro dele aqui. Porra, mano. Não carregou? Não carregou. Posso fazer uma coisa inusitada? Pode. Eu quero te dar uma inspiração pra você carregar seu sopro. Não, não funciona assim. Por quê? É o carinho dela, Jeff. O carinho dela tá inspirando ele. Não, é que, tipo, em termos mecânicos, seria eu dar a inspiração pra ele poder, tipo, talvez rerolar ou fazer alguma coisa. Tá, eu vou rerolar o D6, quebrar as regras totalmente. Porque em roleplay, o que eu quero? É o fato de eu estar, tipo, fazendo ele ficar tão puto que ele vai, tipo, ficar mais ávido a querer me matar, entendeu? Você vê que ele fica puxando fôlego e rosnando ao mesmo tempo, como se ele fosse, como se ele estivesse preparando o fôlego. Né? E aí você fica, vai, vai, vem em mim, galinha, batendo no próprio peito, provocando ele. E aí eu vou rolar um outro D6 aqui, então. Puta que bosta, mano. Ah, você tá trolando também, hein, amor? Tomar no cu, hein? Ah, D6 é um lixo comigo. Tem problema, meu dragão, ele tem inteligência 40. Então ele sabe que você é resistente aos outros tipos de dano, eu vou começar a meter dano obliterante só. Ok. Então vou meter uma rajada obliterante em você. Uma não. São 6 rajadas. Ok. 6d20, vai. Vamos rolar aqui, eu somo de cabeça aqui os negócios. Tenho mais 61 pra te atingir. Acho que eu te atinjo de qualquer jeito, né? Pra falar a verdade, amor, o que que é isso aí? Não, todos os ataques do bicho. São raios, né? São raios, são tarrasques. Joga um D6 aí pra cada ataque. Mas eu tirei um crítico, hein? Não importa. Puta que pariu. Quer dizer, importa pra você, né? 6. Caralho, de tarrasque do inferno, mano. Por que tem que jogar o D6? Ó, tirei 3, 6, hein? Hoje é. Oi? Ó, quando, nos que você tirou 6... Eu não sou afetado e o ataque é refletido pra você. Ah, puta, entendi. Que pariu. Você tem que pegar uma cartinha, você tirou 20 no ataque. Ah, é verdade, valeu. E os outros eu só não sou afetado. É, cara, eu virei tarrasque por um motivo aqui dentro. Ah, esqueci dessas habilidades do tarrasque de refletir. É, não, porque senão eu não aguento aqui até vocês pegarem a Lisbeth lá fora. Isso aqui não vai aguentar pegar Lisbeth. É, a ideia, por isso que eu tô aqui fora esperando. Jogou bem, jogou bem. Isso aqui não vai aguentar pegar Lisbeth. Deixa eu falecer. Você tem que aguentar, é a função, entendeu? Eu falei, eu não vai lá pegar Lisbeth, pega ela embora. Jogou bem, caralho. Aguentar eu e a pedra. É, eu não queria tarrasque só porque é legal. Não, também, né? Porque tarrasque é legal pra caralho. Pego mas dragão, eu virei pra eu poder aguentar ficar aqui enquanto vocês estão lá dentro. Ai, senão eu não aguento. Eu caio tipo, no primeiro ou segundo turno. O movimento, mas a questão é que os bichinhos também não é fácil ser derrotado, né? Não, mas vocês têm que ir. Avançar. Porque eu também não vou aguentar 10 turnos aqui, né? Tá, então deu. Não. Falei tudo errado, peraí. São 3 ataques que voltam nele, né? São 3 então, ataques, o 20 não volta. 3 vezes 2, 6. É, o 20 deu 1 no D6. Isso, aí eu só não sou afetado. Cara, mas não tem como atingir essa porra então? É, não. Karma. Não, você pode, com o ataque corpo a corpo. Não mágico, né? Porque o mágico... Não, se não me engano, só mágico, porque o não mágico eu sou imune, mas o mágico eu também sou eu, Tamires, né? Eu se ele, não eu, Tarrasque. E geralmente só sopro. Mas você se transforma num bicho, você não adquire as propriedades dele e deixa as suas de lado? Não. Ah. Eu mantenho as duas. Então são 6... Vai, computador. D8 mais 48. É complicado. Dano, tanto faz. É obliterante. Rolando dano aí. 70 pontos de dano no meu Tarrasque. No meu dragão, quer dizer. É, no seu Tarrasque. Pode ser também. É tudo bicho grande, eu confundo. Dano obliterante, ele não tem resistência. Achando que o Jeff vai colocar um Tarrasque pra nós, porque ele tá tanta vontade de jogar com o Tarrasque, que ele vai acabar colocando o Tarrasque pra gente jogar. Isso já estava previsto, mas entrou esse dragão da tormenta aí no meio, então... Quebrou meu esquema, né, do Tarrasque, já era. Dragão da tormenta parece que é melhor, né? Não é o que parece. Calma, filhinha, calma. O mestre ainda não apelou, o mestre tá usando só as habilidades básicas dele. É, não, sim. Calma que ele tem outras habilidades. Então. Primeiro dragão que eu tô vendo que não tá usando resistência lendária. Resistência lendária não afeta ele. Raio, né? Raio é acerto, não tem sem vitro. Também a... O outro lendário dele, esqueci o outro nome. Essa é um lendário? É. É verdade, hein, garoto? Você me lembrou disso agora. Tinha até esquecido que ele tem ação lendária. Muito obrigado. Você é muito gente fina. Tarrasque também não teria? Na ficha tem, mas eu acho que eu não adquiro o Carps. Não, o jogador não tem ação lendária. Lembra do que a gente combinou lá atrás. Beleza. Foi a ação do Dragão da Tormenta, então. Disparou os raios em você. Você faz os raios voltarem contra ele, reflete os raios nele. Ele sofre os ferimentos, ele chacoalha a cabeça. Fica emputecido com isso. E ele olha pra você, te encara. E ele começa a trocar de atitude, de estratégia. Vamos lá, agora ó, a iniciativa tá certinha aqui. Toff, você. Eu. Isto. Único. Seguinte, presta atenção no que eu vou te falar. Eu tô usando bastante das runas e eu não sei se meu corpo vai suportar. Eu tô sentindo já meu corpo definhando por causa desse poder. Então pare de usá-las, deixe que eu faça isso no seu lugar. Bom, por minha imprudência, a gente não saiu da casa da eternidade a tempo pra salvar sua mãe. Então, quero que você vá, eu vou te dar uma carona até lá. Vou deixar você exatamente no lugar onde ela está. E você vai salvar ela por todos nós. Mas e você? Tudo o que bem? Você vai fazer? Não posso te deixar aqui, Toff. Você não vai me deixar aqui, relaxa. Eu vou te jogar lá de alguma forma e vou tentar segurar esses demônios que estão chovendo. Só vou te pedir uma coisa. Não olhe para eles, senão você vai ficar louco. Tenha só uma coisa, aliás. Tenha duas coisas na sua cabeça e no seu coração. Salvar a sua mãe... E salvar a sua mãe. Eu não consegui fazer isso pela minha, então pelo menos vou te dar a oportunidade de você fazer isso pela sua. Eu vou tentar colocar em você. Ele olha pra você, Toff. Hã? Desculpa. Pode falar. Pode falar. Pode falar, fala. Eu vou tentar colocar em você uma proteção máxima. Pra nenhuma criatura dessas conseguir acertar você. Até que você chegue na Lisbeth. Quando você chegar até a Lisbeth. Você encosta nela e transfere essa proteção. Assim, ela poderá sair, talvez, ilesa de onde ela estiver. Porque eu não consigo mais senti-la. Mas eu tenho certeza que o amor que você tem por ela e ela por você vai ser uma ligação maior do que a minha percepção. Toff, o único, ele olha pra você. Ele põe as mãos nos seus ombros. E ele fala... Está bem, Toff. Eu farei... Tudo que estiver ao meu alcance, darei o meu melhor. Hora que eu quero muito, muito, muito salvar a minha mãe. Mas a minha missão aqui não é essa. E qual que é a sua meta? É impedir o desastre. Se eu conseguir salvar a minha mãe, melhor. Mas se isso não for possível, eu farei o que eu tenho que fazer. E aí ele abraça você. Então faz o seguinte, se a sua meta é impedir a destruição, se você não conseguir fazer isso, então pelo menos você vai estar ao lado dela no último momento. Você vai vê-la pela última vez. Sim. Mas eu tenho certeza que você é capaz. Farei com que ela não sofra. Tentarei fazer ela não sofrer. Ok. Aí, já, agora é o seguinte, as minhas ações vai ser um combinado de movimentos. Certo. Certo. Aí você vai determinar as consequências, obviamente. Porque assim, eu não tenho recurso. Meu único recurso, em teoria, é um ponto heróico. Só que o que eu quero fazer vai ser além do ponto heróico. Então eu vou falar minhas ações e vai ficar a seu critério, ok? Ok. Primeira ação. Eu quero consumir um braço meu, já que ele não é mais um braço, ele é uma estrela, né? Aham. Esse poder da estrela, eu quero transformar ele como se fosse uma aura de proteção no único. Ao invés do dano que eu daria com ela, seria o dano mitigado que tentariam dar nele. Por exemplo, se eu desse, sei lá, 50 mil de dano, então ele receberia um escudo que aguentaria 50 mil de dano, certo? Assim que ele chegar perto da Lisbeth e tocar ela, ou, enfim, abraçar, fazer qualquer coisa, essa proteção vai passar pra ela, no caso vai dividir, né? Vai ficar metade-metade, tá? Além de colocar um efeito de onda da velocidade nele, tá? Nele é isso. Agora, a segunda parte é esse cavalo, eu quero depositar o meu outro braço, quero consumir meu outro braço e fazer como se fosse um cavalo de Troia. Colocar todo esse poder dentro dele e fazer com que ele saia voando até o centro da tormenta, só que por cima, ao invés de por baixo. Ele vai por cima, chegou em cima, ele desce. A hora que ele desce, chegou no centro, ele explode. Pra poder matar todos os Lefeu que tá caindo. Ou acabar de vez com essa chuva ou momentaneamente. Entendi. Aí nesse caso, o que eu faria? Eu usaria a runa do quê? De controle no cavalo pra poder controlar ele, runa da mente, ou, enfim. Poderia ser runa da vida. Até. Poderia dar vida pro cavalo. Mas aí você der vida pra ele. Da vida, runa do controle. Você tem as runas aí, me descreve como você quer fazer esse efeito. Simples assim. É o que eu falei, é lançar o cavalo pra lá. Aí eu tô perguntando como que eu faria isso. Porque se eu der vida a ele, ele pode, entre aspas, virar contra a gente. Porque ele vai ser um ser vivo que vai ver a tormenta, vai enlouquecer, ou os bichos vão tomar conta dele. Isso eu não gostaria que acontecesse. Ele pode ser um golem. Mas tudo bem, tudo bem. Segue. Não, ok. Segundo o quê? Se fosse uma criatura viva, eu não queria matá-la. Depois do que eu disse, seria totalmente contraditório ao meu propósito, né, de continuação de jogo. Certo. Tá. Então, a ideia é fazer com que ele crie vida, vá até esse ponto, e o Uriko ele vai ficar em cima desse cavalo, porque vai ser o meio de transporte dele. Então, a carona que eu falei que eu conseguiria fazer com que ele chegasse lá. Né? E o cavalo ele iria com runa de velocidade para ir mais rápido, runa de voo, runa de controle, né? Com objetivo final. Aí a hora que estivesse chegando perto, o único ia saltar em cima da torre e correr até a mãe dele. Por isso runa da velocidade e a proteção. Certo. Entendi. Entendi. Você vai usar quantos poderes de runas aí? Jé, eu vou usar o máximo, cara. O máximo que eu digo é extrapolar. Tá. Eu não imaginei que isso fosse aparecer nesse momento dessa forma, mas beleza. Você tem uma grande chance de você morrer, né? Toph, o único ele abraça você. Ele fala, eu farei o que eu tenho que fazer. Farei o possível para que minha mãe não sofra se eu falhar em minha missão. E aí ele... Para de me morder, tranqueira. Cachorro, para. E aí ele... Caralho. Tá difícil aqui o espaço. E aí ele... Sai correndo e vai na direção do cavalo. Ele vai na direção do cavalo e você percebe que ele próprio tá ativando a runa da velocidade e saltando assim, subindo no cavalo. Ao mesmo tempo, enquanto ele vai correndo, você ativa o poder da estrela ali e cria, através da runa de... Sei lá que runas que vocês têm agora com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu tenho todas menos a do tempo já. É? Todas. Eu tenho todas que a gente possui e menos a do tempo, tá? Do tempo foi apagada. Ah, tá. Sim. ok, tá aqui. Utilizando a runa do controle, então, junto com a runa da criação, você transforma a energia que causaria dano vinda do seu braço, né, numa aura de proteção ao redor do único e fixa ela ao redor do corpo do único, tá? E aí o único, ele vai usando a runa da velocidade, ele salta em cima do cavalo, você usa o seu outro braço para transferir aquela energia pro cavalo, para ele se tornar uma bomba nuclear, uma Tsar, mais ou menos. E aí, com a runa da criação e a runa do controle, você transforma aquele cavalo, né? Ele vira como se fosse um construto, um golem, que aí ele cria asas, vira um Pegasus gigantesco, e aí ele sai cavalgando, né, pelas ruas de Sigil ali, voando baixo, né? Você vê ao longe, quando você termina de ativar todas as runas, né, você vê ao longe o cavalo voando, indo em direção à torre, e aí o único, ele saltando de cima do cavalo, ativando a runa da velocidade, você consegue ver a distância ele ativando a runa da velocidade, e indo rapidamente para dentro da torre. Murin, Celerin, o único, ele se junta a vocês no combate dentro da torre, ele já vai entrando, sacando a espada dele e arrebentando um dos Lefeu que tá aí junto com vocês, tá? Toph, sua última visão é o cavalo, ele passando pela torre, aí ele, depois que ele passou a torre, ele sobe, vai pro alto, subindo, e aí ele desce com tudo num mergulho. E aí quando ele chega no meio da nuvem ali de tormenta, onde você vê tá a Dama da Dor, né, ferindo tentáculos para todos os lados, e distorcendo o próprio tempo e espaço ali, fazendo centenas de Lefeu desaparecerem a cada momento, tá? Você vê o cavalo mergulhando ali, você termina de utilizar a runa de controle, sugando toda a sua força vital, tá? E aí você utiliza o poder de todas as runas ali que você tem combinados, né? Pra conseguir fazer o cavalo ele ativar o poder daquela explosão. E ao ativar o poder daquela explosão, dissipar momentaneamente aquela nuvem de tormenta. Certo? Nesse momento você ativa todas as runas e aí você sente as runas todas elas sugarem toda a sua energia vital. E você vai desabando, caindo pra inconsciência, caindo literalmente para a morte. Você vai vendo seu corpo ele se desmanchar como se ele fosse feito de pó, tá? Como se ele fosse uma brasa, um carvão em brasa que vai se desmanchando em cinzas que vão sendo carregadas pelo vento. Mas nesse momento que você está caindo, antes de você atingir a inconsciência, tá? Enquanto as runas ainda estão brilhando no seu corpo, você tem uma última visão, Toph. E a última visão que você tem é essa aqui, que eu vou postar no Roll20. Esse negócio tá muito legal. Tá vendo essa imagem aí? Foltos? Sim, tá escrito Foltos. Uhum. Você vê um homem envolto numa aura de fogo, uma aura dourada, como se fosse o próprio sol, indo até a sua direção, tocando você, e aí você desmaia. Desmaia só, você não tá morta. E aí, depois da Toph, dentro lá da torre. Caraca. Celerin, Murin, e agora único, né? Certo. Deixa eu arrastar um único aqui pra junto de vocês aqui, que ele já vai descer a bordoada nos caras também. Como ele chegou pela trazido pela runa da velocidade, então ele vai agir nesse turno junto com vocês também. Celerin, você primeiro. Qual a sua ação? Beleza. Primeiramente, vamos ver. Primeiramente, Diguidinho. Carregou? Então, eu olho pra um lado. O que você tá fazendo aqui? Pai, eu vim ajudar. A coisa se complica cada vez mais. Temos que salvar a minha mãe ou então eliminá-la pra que ela não cometa traição suprema. Tá bom. E eu vou disparar um... Cadê? Ah, eu vou usar Thunder Wave aqui nesses dois carinhas aqui, ó. Beleza. Faz save de constituição. Pera aí, eu ouvi bem. Eliminá-la antes que ela cometa a traição suprema? Sim. O único tá aí por quê? Porque a Lisbeth traiu o grupo, matou todo mundo e o nada venceu. É verdade. E a coisa tá ficando cada vez mais complicada, cada vez mais difícil. Então ele tá partindo pro desespero agora. Situações desesperadas requerem ações desesperadas. Vou matar mamãe. Aí, Jeff. Eita. Quais o que trio que são? Os dois aqui na minha linha. Ah, tá. O 1 e o 2. Beleza. E uma onda assim, de energia vai empurrando eles e dando choque neles. E a constituição, né? Tem 14. Jogar pra cada um deles. 25. É, os dois falham. Acho que nem com... É, só se tirasse 20 pra passar. Bom, você ignora a resistência. Quanto que dá de dano? 46 de dano. 46. Caraca, eles estão só no osso, Celerim. Então eu vou testar uma coisinha que é legal. Ainda não usei nenhuma vez. Quando eu uso uma magia de eletricidade, eu consigo causar medo nas criaturas que estão perto de mim. Ah... Então certo. Eles fazem um teste de sabedoria, os dois. Mas eles são imunes a medo. É isso que eu queria testar. São imunes a medo. Quando você dispara aquela rajada elétrica nos dois, né, eles são eletrocutados, eles têm os espasmos de eletrocução, né, coisa que normalmente eles não deveriam ter pelas resistências dele, né, mas você percebe que afeta, fere muito eles, e aí eles olham pra você e sua figura, assim, ela cresce, assim, emanando faíscas pra todos os lados, se torna apavorante. O próprio único que ele olha pra você, assim, com espanto. Mas apesar disso, ele também é imune a medo, graças ao poder que você concedeu a ele. Mas ele olha pra você com espanto. Os Lefeu, eles nem se alteram. Sim, empurra eles 3 metros pra longe, nessa linha. 3 metros pra longe, pera aí. 3 metros pra longe, nesse lugar aí, vai ser uns 15. E pra onde eu também não sei a direção. Pra longe vai fazer uma... Vai fazer esse um vem aqui pra longe. Perto do único. E esse outro vem pra cá. Basicamente. Mais ações, Celerim? Não, por enquanto não. Então vai, Morin, você. Eu vou, Jeff, vou usar uma ação bônus. Vou usar a marca da maldição no que tá na minha frente. Tá. Certo. E vou atacar ele. Ok. CA 38. Vamos lá, dadinho, me ajude, né? Pera aí. 20. Acertei. Acertou. Não. Não, você não tem menos. Não. Não acertou, não. Caralho, por 1. Não, por 10. Não é 38? É, mas é o menos 8 também. Ah, nossa, tá mais menos 8. Eu achei que era mais 8 que ele tinha. É, mais com não, menos é menos dá menos. Ah, é. Não, eu Eu não vi o menos. Vamos tentar de novo, né? Tem que tirar 19, acho que, pra atingir o cara. Ah, mas você bate no ponto certeiro e erra. É como se o cara não estivesse ali. É estranho. Como se seus olhos eles estivessem focando em pontos diferentes. 32. Não acerta. Beleza. Tem mais ataque? Não. Não? Caramba, o que tá acontecendo, mano? Vou usar o ponto heróico, ponto aí, pulso de ação. Ok. Peraí, ô bagulho. Caramba, tá ruim assim nos dados, cacete? Os caras só tá em 38 de CA, como que você não tá acertando? Tá certo as coisas na sua ficha aí? Tá. Tá? Que estranho. Porque ele tem que tirar 46 pra ele conseguir acertar o cara. É, que eu não tô acertando por causa do debuff, né? É. Ah. Eu já tinha acertado faz tempo. É, eu não achei que fosse dar tanto trabalho assim pra vocês. É por isso que eu só tô usando magia com save and throw. Porque o debuff não é meu. É inteligente isso. Agora eu acertei. Ganha uma inspiração por isso. Não... Acho que não, hein? 44 menos 8, 36. Mas foi crítico. É crítico com 18. Não sei se não é automático. É, não é acerto automático. É que eu tô em furo, então eu não posso usar magias. Então. É... Nossa, parece só que tu acerta com 20, Carps. Ah, com 19 eu acerto também, acho. Não, com 19 vai ficar 37. Você só acerta com 20. Exato. Então, tá vendo? Agora eu tô passando pelo mesmo problema que eu... Que o Jeff não... passa. É, eu aprendi. Demorou um pouquinho, mas eu aprendi. Pronto. Errei os dois ataques. Mas eu vou ferrar com a dona Ciere também. Relaxa. Por quê? Relaxa. Vai. Sério? Foi, Morin? Ah, fui. Vez do único aqui. Joga um D20 alguém. Não vou jogar ataque pro único, não. Joga aí, galera. Não sei, aí que eu tô uma bosta. Vai, filhão. Essa merece. Toma uma inspiração pra você também. Pronto, troquei a cor do dado. Deu 20, né? Deu 8. Caramba, que bosta, hein, Celerinho? Que bosta. O único, ele começa a atacar esse Silktrio que tá do lado dele, tá? E acontece a mesma coisa. Ele desfere os ataques dele. Vocês olham, o ataque vai certinho. E aí o ataque erra. É incrível. Não dá pra entender o que tá acontecendo. É como se a visão de vocês estivesse desfocada. Como se vocês estivessem vesgos, alguma coisa assim. Sai daqui, cachorro. Cega. Beleza. E aí os Lefeu contra-atacam. Para, porra. Pô, mas o que esse arrombado tá lutando aí? Eu dei proteção pra ele ficar parado batendo? É pra correr, caralho. Não vai atrás da mulher. Mas tem os caras no meio do caminho, né? Pô, ignora. Tá nada, ignora. Ah, não. Vou dar porrada no cara aqui também. Certo. Esse o que trio aqui. Ele só vem aqui assim, ó. Com uns dois turnos, mano. Ele se move aqui e ataca o Celerim. Você não vai acreditar, Celerim. Os caras estão com 4 PV. É, eu percebi. Mas é o suficiente pra eu te atacar. São 2 ataques. 38 te acerta? Não. É crítica, hein? Uia, que no dado, hein? Que no dado, hein? Apareceu 20, mas é 14. É, o 20 mais é o 14. Esse dado que no, hein? Que roubo. Mas o 51 te acerta, né? Também não, é 53. 53? Cusão da porra, mano. Ok. Eu tô sem shield, hein? Eu posso pôr shield. Jeff. Joga um D20 alguém aí. Jeff, pega uma faca e tira um no dado, hein? É? Você tirou um no dado aqui no 38, aqui foi um. Ninguém jogou, eu vou jogar. Eu vou jogar. Primeira parte. É isso aí, você joga. Aí, foi. Puta, o Kitrio, ele começa a bater no único. O único, ele tenta se defender, ele põe o escudo assim à frente, na certeza que ele vai defender o golpe do cara, que tá vindo assim na direção, e de repente o golpe do cara atinge ele pela lateral. Faz uma curva impossível, um ângulo impossível de existir, e atinge o único diversas vezes. Só que o único, ele olha assustado assim, e o único não sofre qualquer dano dos ataques. Isso vai dando confiança no único. O Jeff. Tá, esse outro aqui, ele vem pra cá assim, ó, e os dois atacam o Murren. Diga, Murren. Em um dos dois ataques que você deu no Celerim, você tirou uma falha crítica, viu? Ah, foi um 38. Foi um 1 no dado. Pega uma cartinha aí que pode ser uma consequência ruim pra você. Calma aí, que eu vou fazer meus ataques em você primeiro aqui. Ei, outra falha crítica! Porra, mano. Acertou. O dado da tormenta tá me traindo. Vamos só com o amarelo banzai. Só um? Deixa eu pegar duas cartas de falha crítica aqui. Só o 52 você acerta. Esse ataque que eu acertei. Bom, falha crítica ela corre na hora, né? Vou revelar aqui pra vocês. Você bate sem querer em seus olhos, ficando cego até o final do seu próprio turno. Ou até gastar sua ação para cuidar de seus olhos ou receber cura. Não afeta Lefeu. Azar de vocês. Segundo, Lefeu você... Fica cego? Não. Você chacoalhou a cabeça com muita força e ficou com enjoo. Poisoned, não afeta Lefeu. Deixa eu conferir. Não afeta Lefeu. Azar de vocês. Então, como eu acertei um ataque no Murren, eu vou gastar minha cartinha do crítico que eu tirei aquela hora. Adicionar um dado extra aos meus ataques nessa rodada. Certo. Então, eu te acertei um ataque. Qual que foi? Foi o 52 só, né? Isso. Foi o primeiro ataque, foi o que dá menos dano. Não, o que dá mais dano. Então são 4 de 10 mais 30, Murren. De dano cortante mágico. Isso, nossa. Tirei um nos dados também. E aí, ó, eu vou gastar ação bônus dele. E vou dar mais 1 de 10, mais 7 de dano obliterante. Opa, tomei 22 de dano. Tomei menos 22. E 6 de dano obliterante. Isto. Dano obliterante reduz a vida máxima, né? Isso, reduz a vida máxima. Esse dano vocês não curam. E a vida máxima reduz os dois. Sim. Sieri, você. Vamos lá pra cima. Você, dinossaurinha. Dinossaurinha. Eu vou lançar a magia aqui. Que magia? Eu vou usar... Não sei se funciona, né? Uhum. Dominar a besta. Dominar a besta. Isso. Bichão cresceu aqui na tela, hein? Você vai fazer um teste de resistência de sabedoria com vantagem. O que acontece se ele falhar? Eu domino ele. Ele vai fazer o que eu mandar. Mas isso afeta bestas? Não, é só o nome. É só o nome? É. Afeta que tipo de criatura? Ou! Não rói o lençol. Vou ter que fazer isso agora. É, vê aí se afeta Lefeu. Lefeu é aberração. Ô Jeff, eu tenho que fazer ataque de concentração, né? Por quando eu fui atacado. Você tá com o que ativo aí? Pra perder. Tô com a maldição. Ah, a marca da maldição. Tá, então sim. Ah, eu acho que será que essa besta é besta mesmo? Besta é besta, beast. Eu não sei, Então acho que é besta, besta mesmo. Sua besta. Então, não, então nem compensa, eu sei que ele não é besta. Então eu vou tentar com a runa. Então não compensa, eu não sou besta, sei que ele não é besta. É, não, eu sei que ele não é besta, né? Eu sei o que é uma besta. É aquele negócio que você usa pra disparar uma flecha. Também. Então eu vou tentar controlar a mente dele. Como? Com a runa. 26. Com a runa? Não. Tá. Qual que é a dificuldade pra eu rolar o teste aqui? Calma que eu vou rolar. Não vai ser só aqui não. Ok. Então vamos ter um nível de exaustão na Ciri agora. Foi? Ai, eu tenho 20! Puta que pariu, que larga do caralho. Pega uma cartinha aí, Camilo. Ah, é verdade, é. G. Valeu. Pega a cartinha aí. Jeff, meu teste de constituição deu 26. Não, 26. Não, 26 não, acho que 24. Quanto foi o dano que você tinha tomado? O dano que eu tomei? 45. 45 a metade é 22. Então foi 22. Ah, 22 então é 11 a dificuldade, passou. Manteve a concentração. Beleza. 44, Siri. É, e não foi minha exaustão não, cuzão. Ah, palhaça. Tá descontando 8 aí? Não tá descontando 8, hein? 33 mais 10? 43. É, eu não descontei os 8 aqui. Lagartixa. Lagartixa que voa. Eu ativei pra outra rolagem. É, não se garante no soco, vem querer roubar nos poderzinhos. Não, não. Pera aí, mulher, rapidinho. Vou deixar aí, tá? Tá, deixa aqui que eu já vejo. É porque o meu Tarrasque tem mais constituição que eu, é por isso que eu não tô tirando. Tá, é teste de sabedoria, né? Não, não sei como é que é agora contra a runa, mas deve ser. Imagino, controle da mente é sempre isso. É, hein? Sabedoria. Tem mais 29, dificuldade 44, porra. Caralho. 40. Passei. Ah, cuzão. Então pode ir. Escolhi passar. Não vai me dominar, não. Gastei um. E aí? Não tem mais ação? Não, é action isso, né? Ah, tá. Então, beleza. Olha o que acontece com o dragão da tormenta, ó. Caceta. Cadê? Eu não consigo achar o quadradinho pra mudar o tamanho dele. Achei. Ele vai dar uma engordadinha? Se ele, você tem direito a um ataque de oportunidade. Porque ele alça voo e ele vai pro alto. Mas nós já não tá no alto? Ele vai mais pro alto ainda. Ah, tá. Só pra ele quer acertar você também. Ah, antes eu posso disso... dar uma oportunidade? Nem sei se sim. Compensa. Antes, deixa eu ver se ele carrega o sopro. Só faltou carregar. Não, não carregou. Puta, mas que merda, mano. É, eu que eu diga, né? Se fosse D8, seria de boa. Olha aí, D8. Aí. É, eu errei. Ok. Então ele sobe. Você olha ele pra cima, ele vai ficando pequenininho, distante de você. Aí ele batendo as asas lá. Urrando. Ele olha pra baixo, os olhos deles piscam e... A cidade explode. Ok, destruição total. É... Como você fez um sentinela, caralho? É tipo um evangelho, tipo um anjo. É, você vai jogar em um save and throw, Siri, de constituição, dificuldade 61? Não, pera. Calma. CD 42. É isso? Tá, o que é isso que ele tá lançando em mim? Dano obliterante em área. Lembra quando o Celestial destruiu o Giluk? É o mesmo poder. É porque ele lançou uma bola, né, na gente. É isso que eu quero saber. Eu quero saber o que é que ele tá fazendo exatamente. Pra ver o que eu posso usar contra. Não, ele não lança nada. Ele simplesmente pisca os olhos e ao redor de você explode ali. Explode centrado em você. Tá, mas vai, pegar, vai atingir o solo. Vai obliterar parte da cidade. Felizmente, como ele tá alto, como você tá voando alto também, vai ser uma parte pequena. Não vai pegar na torre onde os meninos estão. E aí, Siri? Eu tenho que fazer um teste, é isso? É isso. De quê? É um save and throw de constituição e um save and throw de destreza. A dificuldade pros dois é 42. 42? Deixa eu ver se é 42 mesmo. Pera aí. Kakarma, tá falando errado. Vamos lá, eu falei nos dois. Ah, eu tô fazendo as contas erradas. 16. Amor? Fecha só um pouquinho. É, 42 dificuldade, isso mesmo. Não, eu falei nos dois. Falhou nos dois? Então você vai tomar dano total dos dois. Ó, já nem dá o dano. Por que não dá o dano? Porque eu vou usar a proteção do vácuo. O que isso faz? Quando eu for atingida por um ataque ou um efeito que cause dano, eu posso usar minha reação pra criar uma película e não sofrer nenhum dano. Ah, você vai se proteger só. Como eu já gastei minha reação, eu vou usar minha cartinha que eu acabei de pegar, que eu ganhei uma reação de novo. Uhum. É, cadê minha carta? Ah, tá aqui. Beleza. Tá. Quando ele lança esse poder, você não sabe de onde que vem. Você só sente o mundo ao seu redor sendo obliterado. Você instintivamente se protege com esse poder seu. E você vê uma porção da cidade abaixo de você simplesmente desaparecendo, sumindo da existência. Completamente. Eu pego e dou uma piscadinha pra ele assim, ó, tipo, não afetou, cuzão. Quando isso acontece, Siri, duas coisas acontecem. Primeiro que você vê. Deixa eu ver. Onde é que você tava, Toffel? Aqui ali no cavalinho, né? Você vê do outro lado da cidade, voando na direção de vocês. Você vê um grupo de pessoas. Voando na sua direção. Dois. Três. Ninguém, quatro. Ninguém viu o meu cavalo, velho? Avoante. Ah, sim, todo mundo vê o cavalo. Todo mundo vê o cavalo, com certeza. Dois. Três. Quatro. Quatro. Você vê quatro pessoas, Siri, voando na sua direção. Mas estão vindo me atacar também ou só estão vindo? Uma dessas pessoas então, tipo, é um homem... Da puta, você vai morrer? É um homem dourado, envolto numa aura de fogo. Ele voa na sua direção. Uhum. Tá? E ele tá carregando alguma coisa nos braços. Joga um teste de percepção. Aí, que porra é essa? Os quatro cavaleiros do apocalipse? Tem a morte aí no meio, viu? É, olha... 37? Isso. Menos 8, né? Isso. Ok. 29. Bom resultado, dá pra você ver. Ele tá carregando nos braços a Toff desacordada. Ele tá carregando nos braços a Toff desmaiada sem braço. É, sem os seus dois braços ainda por cima. Exatamente. A Toff tá sem os braços, desmaiada, sendo carregada nos braços desse homem dourado aí. A outra pessoa que você vê... Puta, como é que digita isso? Daqui. Beleza. Peguei o bichinho. Já guardei. Depois eu conserto. Pronto. Pego outro aqui de baixo pra ele. Só um segundo, desculpem, gente. A outra pessoa que você vê é uma mulher. Ela é bonita. Essa mulher aqui, ó. Uma elfa loira. Bela. É. Nossa, quase que eu clico no botão de causar dano aqui. Essa daqui. Que não foi. Não foi. Beleza. Por que que não vai essa porra, mano? Ah, tomar no cu. Postei o link aí. Mais fácil. Na verdade foi, a imagem é essa mesmo. Não é, mas tudo bem. Se você clicar no link, não tem imagem. O link é exatamente isso. A imagem tá com problema. Imagem fake. A imagem que é sumiu. É invisível. A imagem sumiu, só tem o... Vou pegar essa outra aqui que é mais ou menos parecida. A imagem sumiu e só tem a miniatura dela na busca do Google. Por isso. É porque deve ter removido o site. É, alguma coisa assim. A outra que não foi também. Puta que pariu. Essa imagem existe, só não foi agora. Que a primeira não existe. O ouvinte gosta de trollar o Jeff, mano. É, males do virtual. Aí, não vai a imagem. Ah, agora foi. Agora tá indo. Agora foi. Para, ô! Para! Tentado. Essa mulher segunda aí é pessoa. Doença, hã? Essa mulher aí é a deusa da doença. O passarinho vem junto? Tem um pombo do lado, velho. É um rato que é boa. Deusa da doença. Deusa da doença. Ih, eu acho que não tem a outra, não, hein? Apareceu por eu acho que não dá? Tem imagem da outra pessoa aqui. Tranquilo, só descrever. Eu imagino. Tem sim, tem sim. Eu imagino. Para, tranqueira. Essa é a terceira pessoa. Ok. E a quarta pessoa. Rapaz. O que foi, Lucas? Tá faltando um bicho de ar aí, né? Fogo, terra, água ou ar. O outro também, água ou ar. Puta é que parelo, mano. É, não é? Parece. Parece. Pode ser, os elementos, velho. Eles em tipo assim, pega a runa determinada pra usar a runa da terra até exaustão. Aí de repente libera o espírito preso ligado a essa runa, tá ligado? Sei lá. Essa imagem aqui tá boa pra representar. A quarta pessoa é essa aqui. São três mulheres e um cara. E eu não sabia que eram três mulheres. Que da hora. Achei que fosse 2-2. É, não é elemento, não. A quarta é essa daqui. É assim, a morte. Pode essa morte? É a morte, hein? Parece muito a morte, hein? A morte é um elemento. 1, 2, 3. E o solarzinho encantado lá. Beleza. O Foltus. Que eu vou botar de novo ele aí. Que é esse cidadão simpático aqui que tá carregando a Toph nos braços. Uhum, não foi. Puta que pariu, mano. Que raiva, velho. Era tão melhor se fosse presencial. Eu só imprimi a porra da imagem, né? Agora foi. Essas quatro pessoas vão voando, Sierra. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Vão voando, carregando o professor Xavier nos braços. Carregando a Toph sem braços junto com eles. Vão voando na sua direção. E você usou runa da mente, né? Acho que é controle que eu usei, não é? Da mente, deixa você falou. Ver. Pra entrar na mente do bicho. Né? Usou da mente. Aqui, usou a runa da mente. Usei da mente, tá certo. A runa da mente. A runa da mente fica estampada em que parte do seu corpo? Não lembro. Preciso fazer um desenho com isso, hein? É, seria legal. Sei lá. A runa da mente tá sumindo o brilho dela quando você tá tentando ali controlar a criatura ainda, né? A criatura dá aquele sopro ali com tudo. E aí você vê essas quatro pessoas saindo do outro lado da cidade, voando na sua direção, tá? As três mulheres, elas se dividem, vão na direção do dragão e começam a atacar o dragão também. Com poderes fantásticos. Reforços. Já dá um urro assim. Reforços. O homem que tá carregando a Toph nos braços, ele olha pra você e ele fixa exatamente no ponto onde você tem a runa. Eu olho pra ele assim, bom dia. Você não fez isso, fez? Fiz! Puta que farelo. Ué, vamos ser educado, a pessoa tá ali me olhando, né? Bom dia! Vai que o cara acha que eu sou o Tarrasque ruim. Essa é a primeira coisa que acontece. Ele vai na sua direção, você fala bom dia, ele olha assim espantado, e aí ele voa mais rápido ainda na sua direção. Tá, essa foi a primeira coisa que aconteceu. A chegada dos reforços. Diga. É, eu vou ficar só meio na expectativa assim, porque eu não sei, tipo, se o cara vai me achar que eu sou um inimigo também, né, se ele vai vir me atacar. Mesmo que ele tá com a Toph, eu ainda tô na aparência de um Tarrasque. Certo. Tá. Eu fico meio apreensivo, assim, meio preparado se ele for fazer alguma coisa pra me atacar. Ok. Certo. Bom, ele vai indo até a sua direção, ele para diante de você. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece é o seguinte. Onde estava a nuvem de tempestade que foi dissipada pela Toph momentaneamente, e aí por um instante param de cair os Lefeu, tá? Nesse instante que param de cair os Lefeu, que você usa a runa e o dragão, ele desfere aquele poder que oblitera a parte da cidade, nesse pedaço da cidade ele abre um buraco, consegue ver através do buraco, tá? Quando o dragão faz isso, de lá do alto, onde tinha a nuvem de tempestade, você escuta indo com tudo na direção do dragão e pairando diante desse dragão aí, uma figura pequena, mas nem um pouco inofensiva. A Dama da Dor encara o dragão. Gosto disso! Ela para de frente do dragão e encara esse dragão aí e se prepara para trucidar ele. O homem, ele vai na sua direção. E aí ele vai flutuando lentamente, ele vai desfazendo aquela aura de fogo, ele vai ficando com uma aparência... Não, ele fica com imagina cabelo como se fosse envolto em fogo só, tá? É o ruivo verdadeiro esse cara aí. Vamos ver se vai a porra da imagem agora. Aê, foi a porra da imagem. Ele lembra como se fosse um clérigo de cabelo de fogo. Ele vai indo na sua direção, carregando a Toph nos braços. Paira diante de você. Você fala, criatura. Ele fala com uma voz assim, que tem uma sonoridade perfeita. A voz dele é melodiosa. A voz dele é perfeitamente afinada. Como se fosse o maior dos artistas diante de você, falando contigo. Você fala. Mas é claro que eu falo. Essa pessoa aí Tá querendo comer? Tá querendo matar? Tá... Que pessoa que você tá falando? Essa pessoa da Toff aí que tá no colo dele. Hã? Eu falo pro cara, essa pessoa aí, você tá querendo matar? Vai fazer um lanchinho? Ah! Apontando pra Toff, né? Ele Isso. olha pra Toff assim nos braços dele. Não. Eu salvei a vida desta criança quando ela usou o poder em demasia. Acontece, você pode me devolver, amiga minha? Um poder que você utilizou. Ah, sim. Vocês possuem runas, não? O senhor sabe bastante, não? Sim. Vocês devem entregá-las a nós. Ah, mas é claro, Vossa Alteza. Na hora que ele fala, vocês devem entregá-las a nós, Toff, você desperta nesse exato momento. E dá uma risadinha pra ele. Abre os olhos, vocês devem entregá-las a nós. E aí você escuta Ciel e Tarrasque falando, mas é claro, Vossa Alteza. É nesse exato momento que você abre os olhos, Toff. Você ainda está viva, surpreendentemente, ainda está viva. Você poderia devolver a menina? Cuidarei dela durante o combate. Depois conversaremos. Vamos destruir aquele ser que ameaça a Cidade das Portas. Ou você está do lado dele? E lá em cima, o combate rolando. Eu olho pra trás de mim, assim, onde o cara meteu o soprão, né? Uhum. Destruiu a cidade e falou assim, eu pareço estar do lado dele? Não, mas as aparências muitas vezes enganam. É, porque eu não sou assim, esperteza. Sim. Eu percebo que você tem uma outra aparência. Na verdade, você tem várias olhos. Aparências. Se importaria em revelar a sua aparência verdadeira a mim? No momento eu me importo, porque essa transformação aqui não vai durar pra sempre. Conversaremos depois, então. É hora de ação e não de palavras. Garota, você está bem? Pra Toff. Eu não morri ainda. Não. Eu a salvei da morte, certa. Vaso ruim não quebra, Toff. Você usou as runas até a exaustão. Até praticamente se desintegrar. Mas eu lhe dei uma vida nova. Eu soprei uma vida nova em você. Quem é você? Eu sou Faltos, o Deus da Justiça. A Deus da Justiça? Eu já faço assim, ah, não acredito, outro! Mas não era Calmir? Existe um novo panteão? Existem muitos panteões. Onde a gente tá? Onde a gente tá? Estamos na Cidade das Portas. A Dama da Dor tá aqui? Eu tô vendo ela batalhando. Quer dizer então que eu consegui destruir a nuvem? Sim. Mas ela está retornando. Temos pouco tempo para vencer aquela criatura nefasta. Junta-se a mim no combate? Claro, eu ainda posso chutar. Faz um teste de inteligência aí. Eu? É. Faço? Oxe, se o Celerinho tá mandando, por que não? Peraí. Este Cruz, você quer ou quer um save throw? Não, só um teste normal. Quem são essas pessoas? Pô, 19 tá bom, né? Poxa. Tá bom, 28 no total. Revela Como isso, Como tem um deus em sigil? Hã? Como tem um deus em sigil? Ah, filho, já não é mais sigil, meu bem. Porque a sigil já não faz mais parte, já tá desconectado, né? Aí são vocês que estão dizendo. Ah, tá. Quem tava desconectada é a Lisbeth. Ah, beleza. Né? É, a Lisbeth tá desconectada. Os caras ajudando, os caras podem dizer que eles são a eternidade. Se os caras ajudar aqui, eu converso com eles sobre isso depois. Então, a minha observação da Dama da Dor ali também faz uma indagação justamente por isso. Que é o que eu ia falar agora. O que é? Eu perguntei pra ele, mas quem são vocês? Eu vejo que tem pessoas diferentes. Peraí, eu tô com os dois olhos? Ou tô com um olho só? Um olho só. Ah, beleza. Eu vejo que tem pessoas diferentes, a Dama da Dor tá aqui. Sim. A Dama da Dor... Como que ela veio parar aqui? Ela combatia a nuvem que você dissipou. As criaturas que saíam dela. E agora ela foi se ocupar daquele dragão gigantesco que destruiu parte da cidade. Olhe pra baixo, criança. Veja o que ele causou. Eu não lembro desse dragão. Não lembro de muita coisa. Mas não é do feitio da Dama da Dor abandonar um combate e vir deliberadamente pra outro. Isso é bem estranho. Peraí, ela está usando apenas parte do poder dela. Ela ainda não se enfureceu de verdade. Você disse que é Deus da Justiça? Sim. Jé, você decide se é metajogo ou não. Mas deuses não podem entrar aqui. Sim. Bom, estando do nosso lado é o que importa. Então não é Deus. E passo voando assim em direção ao dragão. Estando do nosso lado é o que importa. Vamos lá, temos que derrotar aquele dragão. Me jogue lá. Vamos. Eu posso lutar. Voe junto comigo, criança. E ele joga uma magia em você e vocês estão voando juntos. Mas é meio difícil voar sem leme, né? Sem o quê? Sem os leme, né? Você quer uma cauda, Toca? A gente pode fazer nascer aí. Faz um moicano assim, o Rocketeer. Ai, ai, ai. Tá certo. Beleza, aí vocês vão enfrentar o Dragão da Tormenta agora. Vocês duas e essas quatro divindades que misteriosamente surgiram dentro de Sigil agora. E a Dama da Dor, por favor. E a Dama da Dor. Exato. Que não foca tá foca na Dama da Dor. Foca na Dama da Dor. Sim. É isso que eu tô focadíssimo. A minha ideia inicial era falar pro pessoal, velho, a gente precisa ajudar a Dama da Dor, porque ela pode ser uma ajuda em potencial gigantesco. A gente estando do lado dela, a gente, né, pode usar ela a nosso favor pra combater os Lefeus. Sim. Enquanto a partida ela pode ser, né, infectada pelo nada e a gente toma muito no cu. É. Usem a Dama da Dor com sabedoria, ela tá aí pra isso. Uhum. Usem a Dama da Dor com dor. Beleza. Enquanto isso, desconectada do multiverso, Lisbeth se encontra sozinha, terminando de calmamente copiar todas aquelas runas intrincadas que estão naquela pedra. Lisbeth, você pega uma folha de pergaminho, tá, desenrola um pergaminho compridão, e aí na metade de cima você copia a parte de cima da pedra, na parte de baixo você copia a parte de baixo dela também. Tá, aí você faz à mão o que seria uma, como se fosse uma magigrafia. Certo. Tá, você faz mesmo. Direitinho, fica perfeito. Não vou pedir teste, porque você gastou o tempo necessário para isso, e você consegue copiar direitinho o negócio. Tá? Você pega, enrola o pergaminho, enfia ele dentro da sua armadura, e aí você sente um terror percorrendo a sua espinha. Você sente uma oscilação no tecido do espaço-tempo. E aí você olha na direção daquela porta. O nada que está além daquela porta, ele próprio oscila. E aí você vê uma criatura atravessando aquela porta, indo na sua direção. Nossa, até o nada está assustado. Até o nada está assustado. Não, não, mocinho, nada não está assustado, não. O nada está muito, muito tranquilinho. Ele está feliz, ele tá. Uma criatura saiu de dentro do nada, atravessou ele aí? Sim. Puta, nossa. Os Lefeu fizeram isso antes. E agora uma outra criatura surge de lá de dentro. Dungeon Call Lord. Essa criatura. Cadê? Se ficou ele, tá bom. Cadê? Esse cidadão. Acabei 5 de life. É, mas se você procurar na internet uma imagem dele, né? Eu acho que sim. É esse aqui? É esse cara mesmo. Tô vendo mais ou menos pelo seu espelho. Sério? Que bizarro. Que medo isso. É esse cara aqui mesmo? Fascinante. Eu esperava que ele fosse diferente. Não, mas é ele mesmo. Ah, não, não é seu espelho, não. É algum desenho que tem. Eu nunca mostrei a imagem dele pra vocês, mas surge um mago. Um homem vestindo mantos. E aí quando ele sai de trás do... Ele atravessa aquela película de vazio, né? O manto dele, você nota que é um manto de conjurador muito similar ao manto dos magos, tá? O manto dele chacoalha conforme ele sai de dentro da película do nada, tá? E você vê que por debaixo do manto dele tem uma armadura. É esse homem aqui. É a primeira vez que eu mostro a imagem dele pra vocês. Vocês só viram ele distante, só... Não, ele não é anão, não, ele é humano. Vocês só viram ele distante, viram ele de armadura, de capa de manto, certo? E aí ele sai de lá de dentro, e aí ele olha pra você e fala... Olá, Lisbeth. Nos encontramos novamente. Lembra de mim? E aí quando ele fala... Eu lembro. Quando ele fala pra você, lembra de mim, você pode jogar um teste de inteligência. Será que é o mago lá da geleira, mano? Tô me avertando o tempo? Não, onde não encontramos o único. Teste puro? Teste puro. Acho que é esse mesmo, Jefferson. Quê? Eu acho que é esse mesmo. Disfarça, tá na vantagem. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar normal, deixa eu enrolar. Tô tendo... Eu não lembro não, eu acho, né? Vou parar. Quanto? 14? 14. Ah, na verdade eu vou considerar o 21 lá, porque eu deveria ter falado pra você jogar com vantagem. Porque sim, você se lembra desse cara. Quando ele fala, lembra de mim, você se arrepia toda, porque você se lembra desse cara. Esse cara lançando uma poderosa magia em seu rosto. Enquanto ele fazia isso, ele tirava a sua essência. Ele como se sugasse você, pouco a pouco, desmanchasse você e transportasse você para um outro lugar, planos e planos de existência distante de onde você estava. Você se lembra desse cara, depois, chegando para você e dizendo, muito bem, minha cara, o procedimento deu certo, agora você vai espionar os seus amigos para nós. Queremos saber tudo o que vocês sabem. Queremos saber como usar essas pedras estranhas. Queremos saber o que vocês descobriram na fundação, na base de todas as outras facções. Queremos entender, descobrir onde está essa tal roda que vocês buscam e como utilizá-la para fazer com que a entropia vença e prolifere-se e reine absoluta pelo universo. O caos reinará absoluto. E aí você se lembra dele dizendo isso pra você, Lisbeth. Você dentro daquele esquife, daquele sarcófago, imersa naquela gosma do vazio, ao mesmo tempo que você tava num outro universo, né, treinando o uso das runas, sendo destruída pelo Aldrich. Você estava em dois lugares ao mesmo tempo. Você se lembra das palavras do Aldrich ensinando vocês, e você se lembra das palavras desse cara dizendo que ia espionar o grupo através de você. Você se lembra desse cara. Você se lembra inclusive do nome dele. O nome dele é Berend, e ele é o líder da Liga Revolucionária. É assim que os servos dele, os seguidores dele, se referiam a ele. E você sente algo mais nele. Algo diferente. Algo que te assusta, algo que te espanta. Você não sente medo porque você é uma paladina, mas você fica espantada, porque ele emite uma pulsação, como se fosse o bater de um coração. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Será que ele é o Lorde da Tormenta? Ritmado e que coincide, sincronizado, o ritmo dessa pulsação que ele emite com o ritmo da pulsação da pedra que você acabou de desenhar no seu pergaminho. Ele é o Lorde da Tormenta e está diante de você. Eita. Fim da sessão. Meu Deus, tem que acabar essa sessão. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Você vai encarar um Lorde da Tormenta sozinha. Te vira. Meu Deus, o que fazer? 5 de life. Vocês que lutem. Vocês que lutem. Vocês viram com quanto de vida eu tô? Eu tô com 22 de vida. Boa sorte. É, faz parte da vida. Quem tem. Enquanto você tiver 1 de vida, você ainda pode lutar. Sim, é isso aí. É o espírito do Hungar, isso aí. Kung Fu Hungar. Enquanto aproveite um estiver de pé, lutaremos. Aproveita que você tá com ele aí. Olha, eu sou mais da parte da múmia. Viva hoje, luta amanhã. O que você falou, Di? Que vocês falaram ao mesmo tempo? Eu falei pra Denise aproveitar e arrancar os dois braços dele pra me vingar. É, pode rolar uma vingancinha aí. Nossa, mas okay. É muito arriscado. Bom, pense nas possibilidades aí. Vocês têm no mínimo uma semana pra descobrir o que fazer. Certo, eu digo no mínimo. Eu digo no mínimo porque o jogo ocorrerá domingo que vem, ou se as coisas normalizarem, estiverem melhores, a gente joga os 5 anéis pra fechar aquele arco. Mas eu não sei, como é que tá a coisa aí, meu amor? Teoricamente, até domingo daria pra ser 5 rings, mas eu acho que a gente vai prorrogar isso aí. Tá. É, todo cuidado é pouco, né? Beleza, então a gente conversa durante a semana, mas provavelmente então no domingo que vem a gente joga D&D de novo e aí fecha o arco do D&D, né? Provavelmente. Isso. Que vai ser o fechamento de ouro desse combate aí. Vai fechar um arco. É, vai ter umas par de morte, mas. É possível que haja mortes. Não sendo a minha, tá bom. É possível que haja mortes. Pensem como que quatro deuses maiores foram parar em Sigil. Tem um porquê. Não, ninguém falou que é maior. Pode ser 4 deuses menor. Não, o cara é deus da justiça. A justiça é algo maior. Não existe deus menor na outra panteão. Deus menor pode entrar em Sigil. Deus menor pode. O que não pode entrar em Sigil são os poderes. Os poderes são os deuses maiores. São aqueles que têm o poder da criação, né? Então, parece que esses aí não é não. Se entrou. Então, tem um porquê. Tem dois porquês, na verdade, né? Um porquê de ação deles e um porquê que eles não tiveram escolha. Algo aconteceu pra eles estarem aí. Ou eles mataram a eternidade, ou eles quebraram alguma coisa de Sigil que impediu eles entrarem, ou sei lá. Tem eu acho que eles têm algumas pedras rúnicas, eu acho que eles têm, pra poder ter entrado. Porque se eles conhecem e eles querem, no mínimo eles têm. Eles têm e não sabem usar. Eles querem saber usar isso. Não, eles... Eu acho que eles sabem usar. Eles sabem do porquê as pedras. Eles estão ali porque... Eles estranharam, tipo, a Ciri usando a pedra. E eles sabem que a Tosta usou a pedra até a exaustão. Até quase morrer. Então eles sabem o que a pedra faz. É que eu acho que eles não sabem que a gente só tem a marca e não tem a pedra com a gente aqui. É, isso eles não sabem. Vocês descobrirão na próxima sessão. Que nada, não vai matar esses deuses aí. E aí? Vai mudar o nome de grupo pra Matadores de Deuses. Eu falei no começo da campanha que vocês iam ter possibilidade de matar os deuses, né? Tá aí. Não, mas eu não quero matar o Gerto. Vocês que lutem agora. Vocês que lutem agora. Eu quero matar deuses, velho. Porque é legal, Carps. Beleza, gente. Vamos fechar por aqui, então. Bereuza. Até mais então, pessoal. É. Tchau, até mais.